Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje vamos falar sobre um mangaká que não é o Oda, e eu tô apresentando o cast realmente, mas enfim, isso é muito estranho pra mim, mas vamos falar sobre Yoshihiro Togashi, um gênio extremamente preguiçoso. Hoje estou aqui com uma equipe para gravação totalmente diferente, eu acho. Tem umas pessoas que geralmente aparecem por aqui, ou não, e tem alguns convidados também. Eu sou o Mugiwara e estou me sentindo o rei da casa. Aqui é o Kuroki. Sensei, sensei, genko no jikan desu yo. Isso daí significa, tipo, sensei, tá na hora do manuscrito, entendeu? Uma das coisas que o Togashi mais escutou, né, na vida dele como mangaka. Então agora, por favor, senhores convidados, vocês aqui, se apresentem. Nós estamos com a ilustre presença, mais uma vez, do senhor Juba e também do senhor Leonardo Kitsune, do vídeo. Olá, olá a todos, eu sou o Leonardo Kitsune e é uma honra falar sobre Yoshihiro Togashi, o Gonagai de nosso tempo. Eu vou apresentar aqui é o Juba do Joave, o podcast de cultura pop nerd japonesa, e logicamente, falando do criador de Yu Hakusho, só posso falar Leigan! Nossa, uma das frases, eu acho que mais marcantes na infância de muitos otaquinhos por aí. Bem, pessoas, então, vamos falar sobre Togashi. Togashi, que na opinião de muitos é um mega mangaká, e na opinião de muitos é um mangaká muito preguiçoso, muito, pra não falar outras coisas. Ele entra naquela coisa, a balança da controvérsia, né? Odiados por muitos e idolatrados por outros, né? E hoje a gente vai falar tanto bem quanto mal desse cara. Hoje a gente vai entrar a fundo. What? Entrar a fundo. What? Entrar a fundo. What? Entrar a fundo. What? Entrar a fundo. Que foi Togashi. Que beleza, hein, cara? Que gostoso, cara. Nossa, eu me senti tocado agora. Ui! Para começo de conversa, para quem ainda não se entende com a palavra mangaká, é quem faz, quem desenha e quem é o autor da obra de um mangá, né? Quem desenha e quem escreve um mangá. Yoshihiro Togashi, ele é simplesmente o mangaká que, assim, criou vários... Pouquíssimos, na verdade. Porra, Mug! Porra, Mug! Porra, Mug! Porra, Mug. Tá certo, então. Vários pouquíssimos. Não, é que se você parar pra pensar, ele criou quatro mangás. Mas na vida de um mangaká, é complicado de você passar até de um. Então, se você parar pra pensar como um mangaká, ele criou vários. Se você parar pra pensar como numericamente, não é tantos. Quatro mangás, né? Cara, se você pensar Hunter x Hunter, cada vez que parou um novo mangá, ele fez muitos. Ele fez muitos. Exato. Não, pelo menos ele conseguiu cancelar muitos, né? E tem outra coisa. O Togashi, ele conseguiu fazer dois absurdos sucessos. Você pega outros autores aí, sei lá, um dos meus mangás preferidos, que é o Samurai X, o Atsuki fez um mangá de muito sucesso. Exatamente, exatamente. Pra você voltar pro nível de Yu Yu Hakusho, pra você voltar maior ainda com Hunter x Hunter, é um feito. Esse feito é um feito que eu acho que pouquíssimos conseguiram fazer, porque quando você faz um mangá foda, você vai tentar fazer outro, o pessoal fica fazendo o quê? Comparando com o mangá foda que você fez. Que geralmente o pessoal fica falando, ah, esse mangá ele não tem a ver com aquilo que tinha no outro. Ou, ah, esse mangá podia ser melhor nisso que foi no outro, entendeu? Não aconteceu, aconteceu um pouco, mas não aconteceu tanto isso com Hunter vs Hunter, que foi o segundo maior sucesso do Togashi, né? Alguém aqui acompanhou a época do lançamento do Hunter x Hunter? Porque eu fui conhecer Hunter x Hunter muito depois. Eu Vocês acompanhei... viam comentários das pessoas, ah, porque o Hunter, o Yu Yu era melhor por causa de X ou Y. Eu via mais comparações na época do protagonista do Hunter x Hunter com o Goku, que é a inspiração do personagem, do que com o Yu Yu Hakusho. Na época eu não via, tipo, as pessoas falando assim, ah, tem alguma similaridade com o Yu Yu Hakusho. Não, isso não. Eu via Hunter x Hunter sendo comparado com Dragon Ball. Uma coisa que a gente tem que falar do Togashi, pra começo de conversa, é que todas as obras que ele fez saíram na revista Shonen Jump, né? Ele foi um mangaka exclusivo de lá. Por fazer Yu Hakusho e Hunter vs Hunter, o nome dele é muito grande lá. Mesmo que ele possa ser xingado e, enfim, por mil pessoas, uma coisa que a gente tem que reconhecer é que ele é um mangá muito famoso e muito reconhecido. Ele é um mangá? Caramba! Ele é um mangaká. Ele é um mangaká, mas tipo... eu tenho a seguinte concepção, Mugi. Quando eu penso no Togashi, eu me lembro muito do Oba e Obata, que só conseguiram se tornar gênios após que se juntaram. Sincero, pra mim, continua. Tá. Pra depois o nego não falar, ah, Hikaru no Go, ah! Mas tipo, quanto ao próprio Togashi, ele já é diferente porque ele conseguiu não só trazer dois grandes mangás que conseguiram milhares de vendas no Japão e no mundo, como ele com os mangás dele que não são tão conhecidos, ele conseguiu elevar o nível da obra dele, entendeu? Por exemplo, o Level E. O Level E, apesar de não ser tão conhecido quanto os outros dois, é um puta mangá, bicho. Vocês deviam conhecer Level E. Level E, vocês, sim, ouvintes, deviam ler Level E, porque é muito foda, cara. Falando um pouquinho aqui, então, vamos comentar sobre quais foram os trabalhos do Yoshihiro Togashi. Ele estreou com Tendenshōwaru Cupid, né, que é um mangá extremamente difícil para achar, para ler em qualquer lugar da internet ou comprar mesmo, digamos assim. Em próprios lugares que vendem mangás japoneses, é difícil de encontrar aqui no Brasil, ao menos. Logo depois desse, que não foi um mangá de tanto sucesso, ele só teve um volume, e foi uma coisa assim, meio passageira, veio a obra que, assim, deu culhões pra ele, né? Que foi o Yu Hakusho. Foi, eu acho que, a obra que estourou, assim, com todo mundo, assim, pensando, meu Deus, que mangá é esse? Muito bom, né? Depois disso, ele fez um outro mangá, que foi o Level E, não foi tão chamativo na hora. Depois, posteriormente, depois de um bom tempo, ele ganhou uma animação também, mas isso deu um up até pra ele, mas ele não foi um mangá tão chamativo quanto o Yu Yu. Acho que até justamente porque ele não chegava aos pés do Yu Yu, acho, né? Ele é um bom mangá, é um ótimo mangá. Eu não acho nem que deva ser comparado ao Yu Hakusho, porque o Yu Hakusho ainda tinha um certo compromisso com fórmula, e o Level E é qualquer coisa. É. Entendeu? É que o Level E, na minha opinião, é um além da imaginação dele, uma visão dele de absurdos, do que qualquer outra obra anterior. Tipo, acho que você pode começar por qualquer capítulo do Level E. Acho que essa é a graça do Level E. Sim, mas eles são dois mangás também muito divergentes. Não tem como comparar porque eles são muito distintos um do outro. A proposta dos dois é muito distinta, né? Depois de Level E, que é um mangá que tecnicamente atualmente está sendo lançado, que é o Hunter vs Hunter, né? É tecnicamente. É um ótimo mangá. Dizem que está sendo lançado. Talvez esteja sendo lançado, mas existe a possibilidade de não sair nenhum tipo de capítulo daqui a alguns anos, né? Até que ele termine mais um MMORPG. Mas isso daí vai ficar pra outra parte da podcast, né? Exatamente. Dizem. Conta como rolando. Conta como rolando. Tá, está em andamento, né? Quando ele fez o Yu, eu acho que o prestígio dele como mangaka subiu muito, né? Ele foi muito, muito bem visto no Japão por isso. Tanto é que ele concorreu e ganhou prêmios, né? Como o Prêmio Tezuka. No caso, o Prêmio Tezuka que ele ganhou ainda foi julgado pelo próprio Osamu Tezuka, que na época ainda era jurado. Caramba! Ainda era vivo, né? Ainda era vivo. Enfim, ele foi um grande sucesso, acho sim. Se a gente parasse pra olhar o Togashi até Level E, eu tenho certeza que ninguém ia criticar ele por algumas coisas que criticam hoje. Vocês concordam comigo? Até o Level E ainda tem o final do Yu Hakusho, que ele cagou geral, assim, falando, chega essa merda pra mim. Beleza, mas... Tem isso. Cara, é tipo assim, eu acho que também atrás de um roteirista, de um desenhista, tem um grande editor. E eu acho que o Yu Yu Hakusho, ele se tornou a história que caminhou até o final por causa do editor dele, da Jump. Muito se diz que Yu Yu Hakusho fracassou até o torneio. Tanto que é uma brincadeira, uma piada nos bastidores, que fala assim, você cagou com a história, então crie um torneio, que é uma regra de Dragon Ball. Não, é uma regra de Shonen. Então, tipo, quando entrou o torneio em Yu Yu Hakusho, o que ele queria? Ele queria uma história de detetive. Ele não foi bem nisso. Quando ele entrou com o torneio, que cagou pra história de detetive, Yu Yu Hakusho engatou. Foi quando o público começou a ler Yu Yu Hakusho. Então, o mérito do Yu Yu Hakusho talvez não seja tanto dele, talvez seja das pessoas que estão por trás dele, quem guiou a história a ponto de encontrar seu público. Realmente, realmente, tá certo. Porque Yu Yu, ele, você vê que, na verdade, em vários, não só acho que nesse momento do torneio, mas em vários pontos da obra, você vê que tem dedo do editor ali que falou, muda isso. Porque ele muda muito o foco do Yu Yu em alguns modos, alguns momentos. Mas eu gosto, assim, muito dos easter eggs dele. Então eu gosto muito de quando ele coloca o personagem do Street Fighter. Eu gosto muito que quando tem o torneio, ele põe o personagem de Dragon Ball a rodo na plateia do torneio. Eu nunca reparei. Então, se você for olhar nas arquibancadas, tem eles lá. O Goku, o Vegeta tá o tempo todo na plateia, se você prestar atenção nas lutas. Preciso reler o mangá, então. Mas, bom, vai ser relançado pela JBC, né? Enfim, você deveria saber melhor que... Confirmando agora, vai ser relançado em 2007. Né? O grande mérito do Yu Hakusho é por causa das pessoas que estão por trás, não tanto assim da criatividade dele. Eu acho que é subestimar um pouco o Togashi. Eu acho que o Yu Hakusho continuou por conta de editores, né? Porque senão ele parava no meio. Uhum. Mas tem sim mérito dele. Tem muita coisa que é clássica de Togashi que tá lá já. Aquele monte de sisteminhas que ele gosta de criar, aquele monte de regras. Ele gosta de criar esse tipo de coisa e tá lá. Ele só teve que colocar isso numa fórmula shonen. Talvez tenha sido o segredo do sucesso, mas não o segredo da qualidade, eu acho. É que nem a fórmula dele da comédia, né? Tu nota que nos todas as obras do Togashi tem isso. Tem aquela fórmula da comédia. Ele tá num negócio sério, ele quer começar um negócio sério, mas ele não consegue. Ele tem que ir pra putaria, cara. É incrível. Togashi consegue. Só com essas formulazinhas, ele vai soltando devagarzinho no mangá. Que nem você vê, por exemplo, tá uma luta extremamente séria, né? Rolando, por exemplo, em Yu Yu Hakusho. Mas tá lá, tipo, alguém falando alguma asneira. É fato isso. Pronto. Eu acho que um dos médios, assim, que eu gosto pra caramba são dos personagens que ele cria. Eu acho que tem personagens secundários aí, terciários às vezes, que eles estão lutando e você quer de alguma forma que aquele personagem entre pro time, você quer saber mais daquele personagem que ele tá lutando. Com certeza, se você parar pra pensar, por exemplo, Yu Yu mesmo. Cara, como eu vibrei quando o Kuwabara entrou, tipo, pra equipe, assim, sabe? Que era um personagem que, quando começou, eu falei, whatever esse cara, whatever, sai daqui. Mas quando ele foi apresentando, ele foi melhorando o personagem. Acho que os personagens de Yu Yu, de Hunter, eles têm um crescimento muito legal, cara. Crescimento rápido também, né? Hoje eles estão lá na... são os piores do mundo, mas amanhã... os caras já viram o loucão. Matam qualquer um, o Kuwabara... Pô, me lembro do começo lá, cara. Como você falou aí, Kuwabara mó chatão. Eu pensava que o Kuwabara só ia passar uns dois episódios. Aí depois, quando tu vai dar uma assistida, né? Eu tô falando do anime porque eu mais conheço o anime do que do mangá. No Yu Yu Hakusho. Mas, tipo, quando tu dá uma assistida, chega num certos episódios aí que tu começa a endoidar, cara. E tu diz, pô, cara, como é que esse idiota consegue fazer essas coisas? Como é que ele consegue botar uma espada gigante dessa? Entendeu? Eu ficava impressionado na época. Muchi no yureguchi ni wa oushi no sukaru kazari. Uma coisa que eu queria ressaltar também aqui, que eu não coloquei na pauta, mas enfim, eu já falei que lá era sendo lançado pela revista da Shonen Jump. A grande maioria dos mangás que chegou aqui, só não chegou o primeiro, né? Enfim, é lançado pela JBC. Com muito orgulho. Filme ressalto. Eu tava esperando uma merda assim, mas enfim. É isso aí. E Level E é foda, comprem Level E tudo de uma vez, é o melhor mangá do mundo, é isso aí. Eu não sei, mas eu acho que eu perdi uma piada, cara, porque eu não entendi porque isso é uma piada. O Kitsune trabalha na JBC? Sim. Sim. Ah, tá, cara, que bom, cara. Então quer dizer que eu posso xingar muito a JBC hoje, ó. Okay. A vontade, eu tenho todos os argumentos possíveis pra isso. Ok. Meu Deus, não, calma. Esquece o JBC depois, outro dia. Beleza. Tá. Uma coisa que eu tenho que falar que, já que ele chegou aqui no Brasil, a gente tem que falar também porque o sucesso não foi só no Japão. Foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, foi um sucesso mundial as obras do Togashi. É óbvio que, assim, maior, assim, foi o Yu Yu Hakusho. Mas Hunter vs. Hunter também foi um mega sucesso aqui no Brasil, uma época. São poucos animes e mangás que você vê fazer sucesso lá e conseguir estourar mundialmente. É, eu acho que eu dou muito valor pra estourar isso, assim, aqui no Brasil, pela dublagem de Yu. A dublagem de Yu foi uma mega dublagem pra mim. Cara, mas foi na cagada, sabe? Porque... Eles apostaram. Sim, eles pegaram um trabalho... Tipo, é uma empresa pequena que trouxe um anime do Yu Yu Hakusho, que trouxe como uma grande aposta pra pegar o filão do Cavaleiro Zodíaco, que já tava cansativo, já tava desgastado. Os caras apostaram no nome estranho, Yu Yu Hakusho, não quiseram traduzir. Pois é, né? Isso é uma coisa diferente pra época. Diferente... Que Sensei não traduziram. Traduziram, colocaram um nome que não tem porra nenhuma a ver. E o Yu Hakusho devia ter um. Nos Estados Unidos tem Ghost Files, né? Um subtítulo. É. Aqui não tem nem subtítulo. Seria Detetive Sobrenatural, alguma coisa assim, pra que chegava, mas... É que são empresas diferentes também, né? O Cavaleiro Zodíaco veio pela Santoy, que era uma empresa ligada à Bandai. Provavelmente o nome já veio como Cavaleiros, né? De Zodíaco, né? É. Então, acho que já foi traduzido porque o nome veio em espanhol. E o Akusho veio direto do Japão, acho que veio um ano depois que passou, que foi concluído no Japão. Eles apostaram na cara da coragem, foi a Audio News, né, que decidiu traduzir e não sabia como encaixar o português na boca e começou a colocar gírias e expressões e funcionou, sabe? Eu acho que o grande mérito do Yu Yu Hakusho aqui no Brasil foi a questão da dublagem ter sido feliz. Foi uma aposta que, na minha opinião, foi bem feita, entendeu? É, e também tem um pouco de contexto. A gente tava numa época que você não tinha acesso ao original, você não tinha internet... E, portanto, você não tinha mimimi. Exatamente. E você também não tinha escolha. Ou você via Yu Hakusho com aquela dublagem na TV, ou você não via Yu Hakusho. Você aceitava. Uhum. Então, você viu e você gostou. Você acostumou. Também tem um pouco de como é que é? É memória afetiva. A gente fez o teste com o Yu Hakusho, por exemplo, com o Urso do VideoQuest, que o Urso ele não pegou na época. E aí a gente falou, não, assiste o anime, que o anime é mais legal que o mangá. E aí ele foi lá e foi querer pegar o anime dublado. Ele não conseguiu assistir 3 episódios porque ele teve bloqueio. Ele falou que não dá pra assistir Yu Yu Hakusho com aquela dublagem cheia de gíria. Ele foi pro mangá. Então tem muito de memória afetiva. Eu gosto, eu acho bom pra caramba. Eu apoio esse tipo de dublagem. Mas também tem que ver um pouco de contexto aí. É, mesmo assim, eu acho que pra época eles acertaram. Mas a dublagem do Hunter x Hunter também foi muito boa, cara. Até a música de abertura, a parte de adaptação do anime em questão de dublagem também foi muito boa pra época, que nem o Fullmetal Alchemist, naquela época da RedeTV. É, mas Hunter x Hunter eu acho que é uma outra época, tipo, é o Ricardo Cruz que canta a abertura, né, do Raiô. Uhum. Já é um outro momento, assim, tipo, não tem essa liberdade pra expressões, é uma dublagem, assim... mais padrão, por causa que estava sendo feito pro Animax, né? Aí a gente também entra em uma outra coisa que eu queria falar. Yu Yu, a gente teve até uma coisa assim, bem fiel ao mangá. E quando chegou Hunter vs. Hunter, ele pegou, foi bem fiel ao mangá, só que o problema de Hunter vs. Hunter, o anime estava seguindo e o mangá não, né? Então aí a gente já chegou naquela parte que, por exemplo, acontece até algumas vezes, mas não do jeito que era pra acontecer com Hunter vs. Hunter, que é, por exemplo, o anime chegar no mangá. E por isso, por exemplo, acontecer de parar ou cancelar alguma coisa do gênero. Então a gente teve um anime de Hunter vs. Hunter, o primeiro anime, que pra muitos foi decepcionante o final. Você via que não acabava ali, ainda mais você falava, pô, o mangá ainda tá sendo lançado, então... É, Fullmetal teve esse problema também, né? Mas eu acho que são coisas assim... A gente poderia ter tido 100 episódios de filler, igual Naruto. Uhum. Ou seguir o rumo. Tipo, eles optaram, a produção do anime seguiu o rumo. Foi, eu acho que, uma decisão da equipe de produção da época. O Hunter x Hunter não tem nenhum filler, né? Até onde eu sei, nenhuma das produções do Hunter x Hunter tem filler até hoje, até onde eu saiba. É, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Olha, o primeiro não tem. É, assim, muda depois, né? Mas enfim. Tem pouquíssimos, né? Comparado a outros tipos de obra. Eles dão uma... Dizem, é que eu não lembro muito bem do primeiro, eu acompanhei mais por esse de agora. Dizem que eles davam uma esticada na história, né? Ficava tudo bem, um ritmo bem mais lento, assim. Agora, o Yu Yu meio que é mais... Ele chega a ser mais enxuto do que o mangá, né? O anime. Sim. Porque o mangá tem aquela parte do começo que a gente tava falando que mudou, né? Que seria mais uma investigação com ele torto ainda e tudo mais. Isso praticamente não existe no anime. Teve muito pouco. O Yu Yu, ele quis passar logo essa parte do detetive sobrenatural, né? Então ele meio que devorou alguns casos dele. Mas isso foi ótimo, cara, porque o mangá, ele ligou, foda-se, ele quis trazer esses casos no final de novo e cagou com o mangá no final. E tipo, eu fico muito feliz que o anime não quis seguir esse caminho. Eu conheço só uma pessoa que gosta desse começo do mangá, que é o meu amigo Urso, que só leu o mangá. Só ele gosta. Todo o resto das pessoas que eu conheço, eu acho uma bosta. E gosta mais da parte que conhece do anime. Porque eu falo que tem muito memória afetiva. Uma coisa que eu queria mencionar aqui, não sei se vocês chegaram a acompanhar ou até perceber isso, mas existe um mangá barra anime que menciona vários mangakás, que é Bakuman. Yes. Ele tem um personagem que é cagado e cuspido o Togashi, que é o Hiramaru. Grande Hiramaru. Na verdade, os próprios autores, né, de Bakuman falaram que muitos mangakás que eles colocaram ali, eles se inspiraram em mangakás reais. Então, o Hiramaru, ele é totalmente inspirado no Togashi. Por N fatores. Você percebe ali preguiça de se querer fazer um mangá, né? Você percebe ali o editor mexendo muito com ele. O fato né? dele ser gênio, né, também, até porque, tipo... O fato dele ser um gênio. Ele faz um mangá que mais vende, né, dentro do negócio lá do Japão. Foi o único que conseguiu ter um off-shot, né, por fora lá do mangá original do Bakuman, se eu não tô enganado. Uma coisa que eu queria falar que o Hiramaru tem, o que torna ele mais parecido ainda com o Togashi, é que ele tem um caso amoroso com uma outra mangaká. O Togashi... Pra quem não sabe, ele se casou com uma mangaká. Com uma mangaká não, porra. Naoko Takeuchi, que é criadora de Sailor Moon, né? Não é qualquer uma. Eu acho que, pra muitos, é um grande feito isso. O quê? Ter casado com ela? Ninguém imaginaria, assim. É! Porque... Ela é tão gostosa, assim? Não, mas porque... Não, mas... Você... O Vincent é o cara do Love Hina. Você já viu a mulher do Ken Akamatsu? É um modelo gata, mó bonitona. Você já viu a mulher do Oda? Ele já faz cosplay de Nami. Então, exatamente. Agora, eu nunca olhei pra cara da Naoko Takeuchi. Ela é boa, por acaso? Cara, não, mas... Não, não é nem uma milk, é assim da hora, quarentona. Gostoso. Não. Peraí. Você nunca viu a entrevista da Naoko, né? Que ela não consegue nem olhar pra câmera, né? Que ela fica tão tímida, mas tão tímida, que ela só consegue falar olhando pro chão. Eu pensei que ela era estrábica, que ela não conseguia olhar pra outra. Ah, sei lá, cara, eu acho ela mó estranha. Que, falo mesmo. Na verdade, a Naoko é o próprio estereótipo da Aoki, de Bakuman. Mas a Aoki é bonitinha. Também acho. A Aoki é bonitinha, vai. A Naoko não, tipo... A Naoko Takeuchi não é tão feia assim, não. Que isso, eu pegava a Naoko 20 anos atrás. O que eu tô falando de que é o grande feito, porque é uma coisa entre mangakás. Você não tem tantos casos de mangakás tendo casos entre si, entendeu? Ah, mas cara, eu acho que assim, a Naoko e tanto ele, assim, não, eu não sei o motivo que eles se conheceram e tal, mas eles se casaram e eu acho que uma das coisas do Hunter x Hunter é a influência que ela tem com o Togashi, né? Tanto que assim, eu acho uma das coisas mais bonitas do primeiro volume do Hunter x Hunter é ele desenhando o Sailor Moon numa das contracapas dos capítulos e ela fazendo um elogio, ela fala assim, ah, não tá bom, tipo... Elogio! Elogio, isso que elogio. Elogio não tá bom, é bom, hein? É o máximo que ela consegue, essa vaca. Mas eles se conheceram num prêmio, É um prêmio, entre aspas, né? Tipo, aquelas reuniões que se passa, que eles conversam e falam sobre os mangakás, os melhores mangakás. E daí, uma coisa que era exatamente isso que eu queria falar, Juba. tem muita coisa ali em Hunter vs Hunter que você vê umas pegadas assim de affair deles, né? É, cara, eu acho que assim, ela também ajudou a colorir, tem várias histórias, né, que ela ajudou na produção de Hunter x Hunter, toda vez que ele falava que tava doente, alguma coisa assim, ela assumia, diz as lendas que ela chegou, porque ninguém sabe realmente o que ele tinha, né, de tão de grave pra ter esses problemas, assim, de parar tantas vezes, mas o que eu sei é que assim, a Naoko várias vezes assumiu, ajudou ele a produzir, como também diz que ela chegou a finalizar alguns capítulos e tal de Hunter x Hunter. Então, tem gente que fala assim, ah, esse capítulo não foi bom, isso é maldade. Fica falando assim, ah, foi a Naoko que fez. Isso é muita maldade. É, isso é maldade. Senão não teria nem capítulo, né? Assim. É. Não, mas sabe que eu ouvi um boato diferente? Que, na verdade, era ela que meio que segurava ele e ele começou a produzir menos justamente depois que casou com ela. É um outro, eu não tenho fonte. Eu estou são boatos, jogando. Né? Mas assim, são pensando bem, cara... Pelo menos a partir da hora que ele começou a desenhar mais sobre ela e nasceu a primeira filha e tal, e começou a... Pô, cara, realmente, tem essa impressão de que eles cagaram tudo. Ela que cagou tudo, né? Lá no Hunter x Hunter. Não duvido, não. Se brincar, eu não duvido que ela que desenhou os nomes lá. Aqueles nomes que saiu o dia de... Names. Não, os nomes mesmo. Vou chamar de nome porque aquilo dali nem de name pode ser chamado. Aqueles capítulos que saíram lá do como é? Aquela... Eu sei. Enfim, pode prosseguir. A gente vai falar isso lá de primeira. Mas tudo bem. Eu acho que pode ter vários boatos sobre... É, ela fez bem ou mal pra ele, mas os dois casaram e ponto. É, cara, é tipo assim, eu sei que a Naoko é uma pessoa de uma obra só, não adianta falar da vida dela, tipo, ela fez Sailor Moon e Sailor V antes, que é uma porcaria, não adianta falar que Sailor V é bom, é ruim, eu li, e depois ela criou uma Sailor Baratas, que foi um fracasso, então tipo assim, eu sei que a carreira da Naoko é, ela criou um mangá que as garotas se beijam e viram Guerreiras Baratas, não foi muito pra frente. É épico, que legal, nossa, garoto. É Guerreiras épico, épico. É Baiagon, se eu não me engano. É uma Baia e outra é Gon. Tipo, ela pegou a marca. Baiagon. É lindo o mangá que ela fez. Nossa. Mas tirando isso, assim, ela parou, né? Ela não quis mais fazer mangá porque ela percebeu que toda a criatividade dela acabou com o Sailor Moon, infelizmente. Aí também ela encontrou o Togashi e por ali ficou também. Mas a gente não pode deixar de lado falar pouco do Level E. Porque o Level E, pra mim, ele tem uma pegada muito legal, que é ser eternamente troll em qualquer parte dele. Ele, pra mim, é o mangá mais troll que alguém já pôde fazer na vida, velho. O Level E, o que eu acho interessante dele, é eu relaciono o Level E um pouquinho com... Eu não sei se vocês já viram que saiu aqui no Brasil aquele Maru Sako, do Toriyama. Não. É uma coletânea de histórias curtas, de one-shots do Toriyama. Vocês já viram isso? Ele saiu pela Conrad aqui no Brasil. Saiu pela Conrad, é maravilhoso. E é o mesmo nível de abrir a porteira, sabe? Deixa o cara fazer o que ele quiser. Não tô nem aí. Deixa o cara desenhar. E aí vai, o Level E ele não tem muito rumo. E o legal dele é esse humor absolutamente aleatório. Tem que explicar por que, que o tal do alienígena chegou aqui, aí tem lá as peripécias do alienígena e tudo mais. E depois de acabar um certo arco ali do alienígena com aquele moleque japonês, começa uma história super séria, eu não tava entendendo nada quando eu tava lendo. A história é super séria, e investigação, e extraterrestres, e o garoto, não sei o quê. Aí o professor, aí ele vai no submundo, aí compra isso, e é sequestrado e tal, e tal, e tal. E quando vai ver, não, era uma história do cara que ele queria alertar pros alienígenas. E o cara, metade da revista, não é o personagem trolando outro personagem. É o Togashi trolando o leitor. Exato. Exatamente. É a melhor parte disso. Depois ele começa aquela coisa dos Color Rangers e tudo mais. Então, o Level ele é uma grande trollada, assim, é fantástico. Esse é o máximo da liberdade que você dá pro Togashi dar essas porras, assim. Até, é por isso que eu gosto pra caramba de Level. Até na capa ele é vendido assim, cara, como algo bem sério e tal. Quando você vai ler assim, você tá no primeiro capítulo e você diz, cara, como assim, velho? Por que, que a capa do volume é assim? Pois é. Nada a ver. Essa capa me dá um ódio dessa capa, porque ele vende um mangá completamente diferente, né? Exato. A capa é pra você ler, você pega um negócio e fica meio mal, você fica triste, né? Você vê um negócio sério, que coisa é essa? Penumbre, né? Meio negócio tenso, uma cara séria, né? Do, do príncipe. Aí nossa, eu fico pensando, a pessoa que passa na banca e olha, ou ele vai ficar decepcionado porque não foi o que ele comprou, ou ele vai achar horrível e não vai comprar, né? É muito ruim essa capa, cara. Mas só os níveis de diversão que principalmente o começo te dá, e depois a parte de final. Cara, o level é, assim, sinceramente, o melhor pra mim, assim, de diversão do Togashi. É o level E. De diversão, com certeza. Que eu ri pra caramba, velho. Eu ri muito, muito, sim, muito. O segundo volume do level E, eu tive que ler duas vezes. Uma eu tava revisando e eu não conseguia prestar atenção porque eu tava indo pra caralho. E depois eu tive que ler sério. Porque é demais. O segundo volume é demais. Ele faz uma curva, tipo, o primeiro volume é nota 8, o segundo volume nota 10 e o terceiro nota 7, assim. Mas é foda, nossa, é demais. Na verdade, o que eu gostei dele quando eu peguei pra ver pela primeira vez, eu vi o anime, né? E, cara, eu fui com a cara e com a coragem, tipo, não fazia ideia do que era. Quando eu peguei pra ver, eu assisti o primeiro episódio e tal, e quando tava terminando o arco, do primeiro arco que ele traz, né? Eu fiquei com uma cara assim, você tá brincando com a minha cara? Sério que você fez isso? Sacanagem. Você tá de sacanagem com a minha face. E de cara eu falei assim, meu, esse é o anime, o mangá mais troll que já puderam fazer até hoje. Eu acho que por isso mesmo eu gostei tanto dele. De comédia, eu acho que é um dos melhores trabalhos. O Togashi, ele podia muito bem ser um autor de comédia muito bom. Eu acho que ele até gostaria de ser apenas de comédia, né? Tudo certo. Às vezes eu fico pensando que ele podia muito bem ficar só nisso. Só que ele tem um talento pra outras coisas também que ficam forçando ele a usar, né? É, exatamente. Mas se ele pudesse ficar só naquilo, de repente, ia ser ótimo também. Só que a gente não ia estar falando dele agora. Quase que exatamente. Exatamente. Ele ia ser bom, apenas. É. A gente segurou, até agora eu acho que todo mundo aqui se segurou bem pra falar bem do Togashi. E tem várias coisas que, assim, acontecem com o Togashi de o pessoal criticá-lo por algumas coisas. Criticá-lo? Ele é um filho da puta. Exemplo. Isso sim que ele é. Enfim. Criticá-lo é uma porra. Mas não é. Olha. Cara, puta. Menino, não dá, calma, cara. Menino. Não dá. Vamos lá, pra começo de conversa. O Togashi, ele tem sério problema com a periodicidade do mangá atual, que é o Hunter. Tá? Ele tem alguns problemas para desfecho de histórias. Ele tem alguns problemas para quando ele tá ruim, doente, ele entrega o mangá praticamente como o name ou o nome, como o Kuroki quis dizer aqui, que é só o esboço do mangá. E entre outras coisas. Por isso que eu gosto de falar que ele é um gênio, mas extremamente preguiçoso. Ao decorrer, né, do que ele passa, assim, por exemplo, por motivos de ter entrado em ato Hunter vs Hunter, ele dá algumas desculpas. Por exemplo, o casamento que ele teve com Naoki, beleza, tranquilo, eu acho que até justo, né? Beleza que o Oda, quando casou, ele teve uma semana de férias. Só. Não, o Oda tava comendo a mulher de quatro e desenhando nas costas dela, né? Outras desculpas, como doenças. Doenças. Quando sai um novo Dragon Quest, ele tem que jogar, então, enfim. Acho absolutamente justo. Se eu fosse mangaka e saísse um novo Pokémon, eu também tirava férias. Óbvio, mas enfim. E tem algumas vezes que ele fala que é por pura preguiça. Ele mesmo já falou isso. Eu gosto disso. Eu gosto da sinceridade. É, ele é sincero. Eu acho bacana. Né? É melhor do que falar que sei lá, tô doente e não tá doente. Ele tá com preguiça. Eu acho absolutamente justo. Uma coisa que eu gosto também é que ele não é filho da puta pra falar assim, ah, vai entrar em, vai pausar essa semana, mas na outra volta. Ele fala que vai entrar em ato indeterminado, né? Viu? Já avisa. A gente devia admirar a honestidade do Togashi. Não. Eu não acho que a gente então, devia... Então tem que meter o pau em quem? Na Jump, que sacaneia todos os mangás legais que lançam, né? Quando dá o hiato do Hunter x Hunter, aí entra um mangá foda. Cara, um mangá mais foda. Daqui a pouco, do nada, qualquer coisa assim, Hunter x Hunter vai voltar. Pronto, cancelaram o mangá. Não adianta, velho. A culpa é da Jump, não do Togashi. A culpa é da Jump aí, nesse caso. Chegue lá na editora e fala, cancela essa merda aí que eu quero colocar um capítulo e depois eu quero parar. É. Faz isso, eu acho. A gente espera. O cara, a editora dá esse luxo pro cara, porque o cara vende absurdamente. Primeiro, assim, é um mérito a ponto de, assim, isso nunca tinha acontecido antes. Então, no momento que entregaram pra ele, falou assim, você pode fazer o que você quiser porque você vende pra caralho. Então, tipo, a culpa é da Jump. E, tipo, se ele pode se dar o luxo de fazer isso, pô, parabéns pra ele, cara. Eu invejo uma pessoa que trabalha desse jeito. Exatamente. Ele conseguiu chegar nesse tipo de luxo, que nem o Juba falou, por mérito, né? Ele é um cara que ele não é ranqueado na Jump, não é isso? Não é assim que funciona? Exato. É, capítulos tem o ranking, ele não é ranqueado. Né? É porque já ele sabe. Ele é um concurso. Ele já sabe que vende muito, cara. Nossa, nesse sentido ele é incrível. Só em pensar que eu perdi, tipo, um mangá mó foda lá, o MX0, que eu não sei falar o nome dele de verdade, por causa do Hunter x Hunter, ou inúmeros outros mangás que foram cancelados. É, então, mas aí é o que a gente tá falando aqui, por exemplo. Ele não escolheu esse mangá que foi cancelado e exclusivamente pra ser cancelado aquele. A Jump que escolheu pra quem ia ser cancelado. Né? E outra coisa, se foi cancelado, tem um motivo. Se fosse aleatório, eles tinham, sei lá, cancelado One Piece. Eles não vão cancelar Meu Deus, One Piece. Não. Eles vão cancelar não. outro mangá. Eles podiam cancelar Bleach, por exemplo. E essa puta de serviço. Eu também acho que não. One Piece também. Agora, uma coisa que eu queria até falar. Olha o Mug saindo pra frente. Enfim, vamos falar, vamos mudar de assunto. Uma coisa que eu queria falar. Eu queria saber uma coisa que, assim, eu não sei se vocês têm esse conhecimento ou não, mas se não tiver eu vou ficar na dúvida ainda, que seria a respeito de ajudantes dele. Porque os ajudantes estão lá pra fazer algumas coisas, pra agilizar o trabalho. Ele poderia muito bem fazer a ideia, desenhar, entendeu? E passar pros ajudantes. Mas eu não vejo que isso possa acontecer, até pelo seguinte motivo. Tem muito capítulo de Hunter vs Hunter que nem tem background. Ele mal usa retícula, né? A cena é toda só os personagens. Só os personagens e só os personagens. Ah, cara, mas ó, eu vou te falar que o pessoal fica falando isso de Hunter x Hunter. Isso já acontecia da época do Yu Hakusho. De ele te entregar de qualquer jeito. E tinha capítulo assim, que ele desenha com a bunda. E tem capítulo que desenha direito. Mas aí que tá, por exemplo, a parte de background, a maioria das situações, por exemplo, ele faz um esboço. Mas quem que tem que fazer, geralmente finaliza essa parte de background não é ele, são os ajudantes. Isso que eu fico pensando, não é possível, o Togashi, além de ser preguiçoso, ele não deve ter ajudante nenhum, cara. Mas aí que tá, tipo, isso é na versão da Jump semanal, ou tipo, quando sai quando sai o volume, esse fundo muda, tipo, ele tem arte final? Porque muitas vezes acontece de um mangá ser lançado... sem o desenho, não, com a rascunhada. Eu tô falando no semanal. Então, isso realmente acontece por causa que a Jump tem pressa, né? E o cara tem que entregar de qualquer jeito, né? Eu nunca parei pra olhar realmente no volume fechado como que fica, né? Eu tô com Hunter x Hunter 31 aqui, do que já é depois do Chimera Ants. E no volume dá uma caprichadinha assim, viu? A coisa não fica tão ruim, não. Mas tem certas coisas que são de estilo. Por exemplo, ele realmente não usa retícula. Não, ele não usa. E os cenários dele são todos desenhados à mão, assim, quando ele faz cenário. Então, tem muito de estilo essa coisa. Tem muito de relaxo, mas também tem o que ele gosta e não gosta de fazer. Cenário, quando ele faz bem feitinho. Eu tô vendo aqui, tem uma panorâmica de um dirigível e a cidade ao fundo. Sim, não. Às vezes eu já vi, tem alguns cenários na parte de Chimera Ants, deserto ali, alguma coisa assim, que fica muito legal, cara. Eu tô numa página onde tem uma panorâmica que eu falei pra vocês, que tem o dirigível e montanhas e nuvens e cidade, várias casinhas e janelas e tudo mais. O quadro de baixo é o Netero, o presidente lá da Associação Hunter, que tá num desenho que parece que que tá um meio que rascunho. E desenho embaixo é aquele assistente do Netero que a cabeça dele é um feijão. Então, ele faz o que ele quer. Não é só relaxo. Ele tem um personagem que é fodão e ele tem um personagem que a cabeça dele é um círculo com dois olhos. Não é assim que ele é completamente relaxado, ele é um lixo. A gente pega um pouco pesado demais com o Togashi, viu? Sei lá. Muitas pessoas colocam um cargo muito pesado nas costas do Togashi. Sabe quando você vai ver um anime que você já... espera que ele seja tipo um mega ótimo anime, e quando você chega e vê que é um bom anime, você fica decepcionado? Eu acho que é alguma coisa similar a isso, porque o pessoal espera uma coisa assim, a mais do Togashi. Uma coisa bem trabalhada. Mas sabe que eu acho que as pessoas cobram o Togashi por algo que o Togashi não faz. Eles cobram o Togashi por algo que o Togashi não quer fazer. É que assim... Olha só, se vocês acompanham... Eu acompanho muito pouco mangá semanal, só acompanho Bleach e Naruto. É só isso que eu acompanho, certo. Porque eu odeio ler no computador. Toda semana, o Bleach, assim, eu gosto da arte, ele realmente não faz fundo de cenário nem nada, mas a arte é sempre muito bonita. E Naruto é sempre bem finalizado, ele sabe fazer o que ele tem que fazer. Então ele coloca detalhe, ele coloca... ele trabalha nas expressões, ele trabalha no enquadramento. Ele é um bom quadrinista. Eu considero o Kishimoto um bom quadrinista. Só que um capítulo de Naruto, de vez em quando, se você tirar os excessos, se você tirar as bobagens de superfície e pegar na estrutura do capítulo, você tem 22 páginas de os personagens falaram, tipo, o Kakashi falou, você é feio. E o outro cara falou, não, você é feio. Em 20 páginas. O Togashi em 20 páginas, ele, a cada 20 páginas, ele entrega todo um sistema diferente de acontecimentos. Cara, esse volume 31, que tem aquela parte, não sei se vocês leram até o final do Hunter x Hunter, até o, entre muitas aspas, final, né, até onde tem, que é aquela irmã do Killua, que tem aqueles negócios dos desejos e tudo mais. Cada capítulo daquilo é uma nova revelação de algo novo desse sistema, que é muito complexo. Em 20 páginas ele entrega uma trama muito mais complexa do que as 20 páginas de um shonen normal. O que ele tira de excesso é o visual. Ele não é um grande quadrinista, ele não tem uma página interessante, ele não tem uma arte super elaborada, sabe? Ele não faz isso. Até tem umas páginas duplas dele aqui que são feias até, eu acho. Só que ele não tá aqui pra isso, ele tá aqui pra entregar trama. Ele tá aqui pra entregar algo que você tem que ler com atenção e prestar atenção no que ele tá fazendo, porque é muito complexo pra caralho. Então, a cobrança que faz em cima do Togashi é uma cobrança injusta, na minha opinião. Concordo com você. A não ser o fato de que ele realmente não trabalha. De vez em quando ele para e a gente tá, sei lá, um ano e meio, dois anos sem Hunter x Hunter. Isso é justo até. Nós, como consumidores, gostamos do mangá, a gente queria ler mais. Agora, falar que o mangá é feio, porra, meu filho, calma, né? Eu vou concordar em partes, eu concordo, mas o que eu acho que as pessoas fazem, acontece na cabeça das pessoas. Chega alguns mangás muito bem trabalhados, alguns capítulos, e elas esperam que eles sejam todos assim, do Togashi, entendeu? Elas ficam com o seguinte pensamento, se ele entregou um capítulo assim, porque ele não pode entregar todos assim, entendeu? E não conseguem pensar em outras situações que acontecem com ele. Mas, ou até o jeito de pensar dele. Mas, fora isso, eu concordo plenamente com você que os capítulos de Hunter vs. Hunter e Yu são muito informativos, cara. E a gente cobra beleza técnica e precisão de uma pessoa que não precisa disso pra passar a ideia que ele quer passar. A gente tem que pensar que certas histórias, a arte e a história tem que ser coisas juntas. Eu acho, por exemplo, que Yu Hakusho ou Hunter x Hunter, se tivesse uma arte, tipo, pegar alguém que desenha bem, sei lá, o cara do Tenjo Tenge, eu acho que desenha bem pra caralho. Pega o cara do Tenjo Tenge pra fazer uma história dessa, vai ficar lindo, mas eu tenho quase certeza que não ia ter toda a graça e toda a crueza das histórias do Togashi. Eu concordo contigo. Eu acho que as coisas casam muito bem pro Togashi. Eu concordo contigo, principalmente que eu acho que o Togashi, ele é muito no sentido de empolgação. A arte dele é quando ele tá muito empolgado com aquele capítulo, entendeu? Aí ele quer sempre trabalhar um pouquinho mais aquele capítulo e lançar mais bonitinho. Eu entendo que o pessoal realmente puxa muito dele nesse sentido de arte. Mas é tudo questão de pensamento, né? Se tu tá acompanhando aquilo daquele jeito, como o Mugi falou, tu vai querer que sempre continue daquela forma. Mas uma informação legal, Kitsune, é que o Kishimoto, ele é declaradamente fã do Togashi. O próprio Kishimoto. Deve ter muita gente, entendeu? Que é fã do Togashi. Cara, isso é foda. Então, o Togashi, apesar de todos os problemas em questão de arte que ele tenha, ele consegue trazer um negócio foda pra ti com poucos traços, como aconteceu na época lá do Quimera antes. Que, sinceramente, eu chorei. Um daqueles names lá, eu chorei com um daqueles names, cara. Sem brincadeira. Acho que até o name do final, né? O, o, o capítulo final lá do que era antes, lá do homenzinho lá meio que morrendo. Porra, velho, eu chorei pra caramba com aquele capítulo. E ele não precisou desenhar aquilo tudo. Tanto que a página é extremamente minimalista, se a gente for dar uma olhada por esse lado. Assim, eu leio Clamp pela arte. Eu leio Togashi pra pensar. Então, se você tá lendo Togashi pra ver um desenho bonito, você tá no mangá errado. Cara, mas eu acho que também é complicado, que nem eu tava... Se vocês estão falando de outros mangás e assim, um mangá considerado ruim, vai, que é o High School of the Dead, de zumbis e peitos gigantescos. O cara é desenhista... Ficou pesado, mas enfim... O cara é desenhista de hentai, aliás, ele é ilustrador, né, de pôster e tal, é o mangá dele, é o próprio Sadamoto do Evangelion. Os caras não estão acostumados com a dinâmica de um mangá. Então, os caras desenham bem, mas desenham muito demorado. Então, acontece, eu acho que, tipo, o cara não se enquadrar de conseguir lançar um mangá com uma periodicidade X, mas o cara entrega um mangá de qualidade. Eu não sei como o caso da Jump aí escolheu a publicação do Hunter x Hunter. No caso, assim, se o cara demora pra lançar, poderia deixar, assim, o cara... ter uma arte final melhor, poderia, mas... Colocasse o caso dele, por exemplo, pra mensal, pra né? Square. Olha, o que eu ouvi dizer é que no caso do Level E, por exemplo, se você reparar na extensão dos capítulos do Level E, parece que era maior. Eu tava vendo aqui, tem mais páginas, os capítulos tem 20 páginas, mais ou menos, os do Level E tem por volta de 40 ou 30 páginas. Porque eu ouvi dizer que na época que publicava Level E, por mais que a Jump seja semanal, o capítulo dele aparecia só em uma edição de cada mês. Então, podia ser uma solução, né? Por mim, eu não teria problema nenhum de ver Hunter x Hunter uma vez por mês só, mesmo que fosse 20 páginas, desde que houvesse, porque eu queria ver a continuação da história. Kitsune, eu vou falar só uma coisa que eu falo pra podcasts. É melhor você ter uma periodicidade mensal do que não ter periodicidade. Exatamente. O VideoQuest, por exemplo, ele... Enfim! Sim, vamos mudar de assunto. O VideoQuest, por exemplo, ele era semanal, só que eu tava quase morrendo, né? Agora ele é mensal e seja o que Deus quiser. Mas existe, tá lá. Enfim, né? Então é bom que tenha, desde que tenha. Exato, exatamente. Bom que dê, desde que tenha, né? Exatamente. É melhor você lançar mensal, até bimensal, velho. Só que lançar, do que não lançar, tá ligado? Nossa, não. Bicha má venenosa, olha isso. Falando um pouco sobre Yu, eu acho que Yu ele foi um mangá muito bem colocado pra época, entendeu? Precisava de uma coisa assim, sobrenatural, alguma coisa assim na época que chamou bastante atenção. Colocou aquela cultura de yokai, que é uma coisa tradicional do Japão, que chamou bastante atenção. Pro Japão isso chamou muita atenção, não chamou pra fora. O que chamou pra fora foi o campeonato em si, como a gente já falou. Mas eu acho que se ele não tivesse colocado essa situação de yokai anteriormente, ele nem conseguiria ter chegado até a parte do torneio, entendeu? Então, eu achei que foi uma jogada legal isso daí. Sinceramente, cara, eu vou contar uma coisa. Não é que eu não goste do Yu Yu Hakusho, eu acho ele muito legal. Mas eu não acho ele incrivelmente incrível da forma que algumas pessoas falam, entendeu? Eu meio que endeuso ele pelo fato do Togashi ter feito e ter conseguido fazer um trabalho com uma ótima qualidade, mas eu já acho que não é aquilo tudo que o brasileiro sente sobre o Yu Hakusho. É como o próprio... É o que eu tava falando de memória afetiva. Exatamente, é como o próprio Kitsune fala. E Kitsune, eu não falei naquela hora porque eu tava meio acanhado, mas cara, eu concordo meio que com o Urso. Eu gostava muito daquela parte do começo. Não me odeie, cara. Não me odeie. Não, não, eu eu sei, eu não tô falando que você está errado, eu só tô falando que é uma exceção. Aí, mas nesse sentido, o Yu Yu Hakusho, ele tem inúmeros toques de cultura, é que nem o Oda. O Oda consegue pegar um monte de coisa... Olha não, bem mas o que você é, vai falar. Mas não é, o Oda pega um monte de cultura, coloca dentro de uma obra e consegue lidar com essas culturas de uma forma muito harmônica. Vai dizer que não é. Sim, com então, certeza. Pronto. Falou bem, com certeza, né? O Togashi tá no mesmo nível, entendeu? Eu acho que ele sabe muito bem lidar com certos tipos de assuntos e certos tipos de trabalho mesmo, juntar tudo e fazer aquele negócio ficar legal. O problema é quando o cara não consegue fazer isso. Só pra informações aí, já que você falou até que o Togashi tá no mesmo nível do Oda, em 2008, se eu não me engano, ele teve um ranking de popularidade dos mangakas e em quinto lugar ficou o Oda empatado com o Togashi. Olha aí. Tá vendo? Então, por favor, vamos continuar a conversa. Alguém me xinga. O bom é quando alguém xinga alguém. Eu quero discordar. Tipo assim, talvez seja percepção da época, assim, é que eu tinha uma ideia, acho que eu acredito que assim, por causa do Yu Yu Hakusho ter passado na televisão, ter sido criança, e eu acho que não sei a idade exatamente se era pré-adolescente ou não, mas eu era o público target do Yu Yu Hakusho, então eu tenho um carinho afetivo pela obra. Depois, quando a JBC lançou no comecinho dos 2000, eu reencontrei aquela obra, eu tive o segundo contato com a obra, então ela continuou boa, e a JBC naquela época ela optou trazer alguns jargões do anime pro mangá, que é uma coisa que a editora já tinha feito com Sakura Card Captor. Já era uma coisa padrão da JBC, de trazer os jargões da dublagem pro mangá. É uma obra excelente. Eu não tenho nada a reclamar de Yu Yu Hakusho, assim, os casos são ruins. Não, eu gosto dos casos, eu gosto dos torneios e tal. A questão é que, tipo assim, como eu comentei antes, teve influência, eu acho que como um todo assim, o Yu Yu Hakusho teve influências do mercado japonês na época pra construir o que é a história como a gente conhece. Eu, como não tinha internet naquela época, como a gente não tem esse contato com as obras atuais como Naruto e Bleach, a gente não sabe o que levou Yu Yu Hakusho ao seu começo, meio e fim. Mas eu acredito assim muito que a história girou essa história maravilhosa que eu conheço por causa da influência do público japonês. Eu lembro, assim, uma coisa que acontece é que Bleach era pra ter saído nessa época, 98, 99 aí, e não saiu. Teve um torneio da Jump lá e o mangaka do Bleach não foi aprovado com a história do Bleach, exatamente por causa da similaridade que Bleach tinha com Yu Yu Hakusho. E uma das coisas que eu lembro das notícias assim que saiu de curiosidade da época do Bleach é que o Akira Toriyama comentou e falou assim: olha, não desiste dessa obra, deixa guardada e daqui a alguns anos você pode tentar de novo. E ele tentou e emplacou com o Bleach, mas o Bleach não passou na época por causa de Yu Yu Hakusho. É, o começo do Bleach e o começo do Yu Yu Hakusho são parecidos, ambos tomam rumos completamente diferentes do começo das suas próprias histórias, mas é mais ou menos parecido. Vocês acham que se continuasse só com aqueles casos, ficaria uma história boa? Não tô falando nem de sucesso. Olha, mas seria um bom mangá? Ele poderia ficar uma coisa boa dependendo do rumo que ficasse. Se ele se focasse, quesito, acho que comédia, e assim, esquecer a parte de shonen e ficar assim, um detetive comédia, ia ficar um negócio eu legal. Eu acho. Um City Hunter, mas você diz? Viraria um City Hunter? É, um City Hunter. Um City Hunter sobrenatural. Olha, interessante. Não seria ruim. Eu acho que seria um bom mangá, sim, até porque ele sabe muito bem trabalhar com personagem, né? E os personagens são bons. O Yusuke é um dos melhores protagonistas que eu já li. Então, eu acho que ele conseguiria, sim. De repente, ele não seria uma história tão grande, épica, mas seria uma história muito boa do mesmo jeito. Querendo ou não, sabe o que eu quero comparar? Vou comparar ele com um caso, assim. Por exemplo, até com o próprio Bleach. Bleach, ele teve a situação, assim, anti-Soul Society, que foi os casinhos que teve no mundo ali. Aquilo, pra mim, não ia funcionar. Mas, se fosse ainda o Yu Yu, daquele jeito que ele tava indo, poderia funcionar. é Reborn. Reborn teve aquele começo esplendoroso que foi Normal Days. Aquilo nunca ia funcionar. Reborn é uma bosta. Cara, concordo plenamente com você, cara. Eu não falei isso porque eu sabia que o Mug ia ficar puto. Mas é uma bosta. É uma bosta. Não, eu preciso só tirar isso do meu peito. Reborn é uma bosta. É uma bosta, é uma merda, mó ruim, caralho. E eu li 10 capítulos e eu me dou o direito de continuar com preconceito com Reborn. Reborn é uma bosta. Encerro meu caso. Voltando aqui, eu acho que Yu Yu foi um ótimo mangá. Se ele não tivesse sido tão bom assim, o Togashi não teria permanecido na Shonen Jump, na Shueisha, e ter continuado lá e fazer ótimos mangás depois, como Hunter vs Hunter. Acho que foi um ótimo treino pra ele. Aí ele foi, treinou um pouquinho, aí ele disse, ah não, agora eu vou zoar um pouco. Aí ele lançou Level E, aí depois ele disse, não, agora eu vou botar pra ferrar, agora eu quero ver a galera chorando. Aí ele, pô, começou a fazer o Hunter x Hunter. Aí saiu o Hunter x Hunter. Nesse sentido. E eu considero o Hunter x Hunter uma das maiores trolladas do Togashi ever. Por quê? Uma trollada gigantesca. Porque olha só, Yu Yu Hakusho, eu não sei até que ponto eu posso dizer, numa análise anacrônica, né? Seria anacrônico falar isso. Mas o Yu Hakusho é um pouquinho fora do padrão da Jump. Pouquinho, eu não sei se eu tô certo nisso. Mas vamos dizer que é. Aí depois ele faz o Level E, que é uma loucura do caralho, né? E aí ele vai com o Hunter x Hunter, que se você pegar pelo começo, o Hunter x Hunter é um shonen padrão. Padrão zaço, de começo. É. Ele é o menininho que é igual ao Goku, que nem a gente já tinha falado. E ele vai numa aventura pra achar o papai. E tem um torneio. Logo no começo, a primeira coisa que acontece é um torneio. Uma série de provas, mas depois tem até um torneio de porrada e tudo mais. Então, ele é um shonen padrãozão. Só que depois que ele consegue deixar a coisa estabelecida com sucesso, ele pira foda. Porque logo depois disso, e depois daquela torre que tem o Nen e tudo mais, a parte da Genei Ryodan é praticamente um anime de máfia, um mangá de máfia, junto com umas regras intrincadíssimas que eu tenho certeza... Eu, por exemplo, acho um saco. Eu entendo a função, mas eu acho um saco. E eu fico pensando, qual é o editor que deixa o cara colocar numa página de revista, sei lá, 3 ou 4 páginas, o cara tá ocupando uma semana inteira só explicando como uma pessoa fez uma réplica de um vaso pra enganar a pessoa que ia dar um lance no vaso. E qual é a técnica pra ele saber que aquele vaso é... Sabe aquele negócio que é um saco, que num shonen, na Shonen Jump, o moleque que abre aquela página quer ver o Naruto gritando Datebayo? Então o cara ocupa uma página inteira com isso. Depois ele vai pro Grid Island, que ele brinca com RPG e tudo mais. Mas você pega o final do Grid Island, o Gon lutando com aquele Bomber. Tem uma página do Gon com as mãos decepadas, que é agressivasta. Eu acho o Hunter x Hunter uma puta de uma trollagem do cara, que ele pegou o formato Jump e fez o que ele queria. Depois que ele estabeleceu que aquilo faria sucesso, ele tá fazendo o que ele quer. E ele não precisa mais se ater a regras. Eu acho isso muito foda no Togashi. Pensando agora, eu não tinha pensado nisso antes, mas é legal isso. Ele é um cara que consegue quebrar regras. Ele adora regras justamente pra poder quebrá-las. Exatamente, exatamente. Cara, eu acho que essa ideia das regras, você... Talvez ele tenha se ferrado tanto em aprender as regras com o Yu Yu Hakusho, que ele agora que dominou e conhece o público da Jump, ele pode trollar à vontade. Eu acho que é por aí. Quando você aprende tomando tapa na cara, né? Você não aprende sabendo, assim, né? Autodidata. E ele aprendeu a lidar com a Jump. Por isso que ele pode navegar ali entre o padrão e o fora de padrão, né? É, agora, entre as duas obras, eu vou te falar assim, eu ainda tenho um carinho muito especial pro Yu Yu Hakusho. Eu gosto de Hunter x Hunter, mas não adianta. Tipo, se for pra escolher uma obra dele, eu vou escolher sempre Yu Yu Hakusho. Ah, mas aí eu tô com você. Eu ainda gosto mais de Yu Yu Hakusho. Apesar de eu achar que o Hunter x Hunter é uma obra superior. Objetivamente falando, eu acho Hunter x Hunter superior a Yu Yu Hakusho. Por mais que eu goste mais de Yu Yu. Eu acho que... eu escolhi Level E. Eu vou escolher. Sério? Só de mal vou escolher Level E. Level E, foda isso aí. O meu gênero favorito de anime é comédia. Então eu caio muito pra esse lado. De verificar a comédia, entendeu? Se for pra escolher entre, por exemplo, dois shonens de pancadaria e uma comédia, eu vou escolher a comédia. Cat Dance é melhor que o One Piece. Não é, cara. Foi mal. Não é. Não tem como. Isso é impossível. It's impossible. Mas entre todas as obras, como eu já falei, pra mim o Hunter x Hunter ganha disparadamente, principalmente em diversão. Quando eu leio, eu me divirto muito mais. Quer dizer, pô, se bem que o Level 8 diverte pra caramba, né? Não, mas eu acho que o Hunter x Hunter chega no nível total, no nível fodão da coisa. Mas, o Kitsune, quanto ao que você tava falando em questão de essa junção, eu acho que essa pegada de fugir do shonen padrão pra ida pra outros tipos de estilos, digamos assim, ele ia meio que pra um seinen. Tem umas horas assim que o Togashi chega nesse limiar, né, de trabalhar com a história um pouco mais profunda e tal. Cara, eu acho isso muito legal, cara. Eu acho que isso é uma das coisas que menos me entendia do Hunter x Hunter, porque eu não fico acostumado àquela mesmice do Naruto, do Bleach, da maioria dos animes na maioria dos mangás que eu já li da Jump, ou completos, ou até mesmo que são contínuos, eles conseguem chegar na mesmice, ficam na mesma fórmula sempre e não trazem nada de novo. Até que quando trazem algo de novo, 100, 200 capítulos depois, sabe? Tipo, são muitos capítulos depois para que ele traga algo que realmente vai mudar a minha cabeça, vai me fazer pensar e dizer assim, cara, esse capítulo foi muito bom, velho. Nossa, eu nunca pensei. É como, tipo, o final de uma saga pra outra. Quando vai do Great Island pra Quimera antes, ou então da própria parte da torre lá, que acontece um monte de coisa que vai levando a outra saga. E tudo vai sendo ligado, entendeu? É como se ele lesse o mangá dele todo antes de escrever a nova saga dele lá e faz um monte de ligações. E essas ligações... O Togashi é um cara coerente com a própria obra, né? Isso é importante pra caramba. Exato. Essas ligações, elas são muito, muito legais, velho. Ele consegue trabalhar muito bem nisso, entendeu? Ele consegue navegar entre gêneros, né? Exato. Se você pega essa parte agora do logo depois do Quimera End, você tem, ao mesmo tempo que você tem o Killua contra a própria família, e na verdade é uma parte de ação, ele tá fugindo, tem luta, tem morte e tudo mais. Enquanto isso tá rolando, do lado tá acontecendo a eleição. E se você lê a eleição, cara, é Game of Thrones. É gente querendo fuder. Aquilo é Game of Thrones. Politicagem, drama político. É politicagem, drama político e só papo. É papo o tempo todo. É. E ele consegue fazer isso muito, muito eficientemente bem em ambas as partes. No Gridiron, Yorkshin, por exemplo, ele consegue fazer o leilão e consegue fazer uma história de vingança. Uma história clássica shakespeariana de vingança do Kurapika. Então, ele sabe muito bem navegar entre as coisas. Por isso que ele é um cara, ele domina muito bem a história dele. Não é o maior dos quadrinistas, que nem eu falei antes, mas ele domina muito bem a história que ele está contando. Isso é uma coisa admirável. Eu lembro de você falando no começo que o Kuwabara de repente ficou fodão. É, não é? Chega um certo ponto, pelo menos é porque eu tô me lembrando mais do anime, porque eu assisti há pouco tempo. Então, pelo menos no anime ele chega a se tornar fodão em pouquíssimos episódios. Pode ser que eu esteja errado do mangá, né? Porque faz muito tempo que eu dei uma lida. O Kuwabara, na verdade, ele nunca foi fodão em nenhum momento. Você tá... peraí, não. Deixa ele terminar. O Kuwabara, ele descobre lá o poder da espada dele. Ele vence algumas lutas. Ele mal consegue vencer direito o irmão do Toguro. Aí o Togashi faz uma coisa que eu não gosto muito, que é aquela desculpinha da espada dele cortar dimensões, lembra? Do Sensui e tudo mais. Uhum. E depois, quando a coisa vai ficar séria entre pessoas que realmente são poderosas e vai ter o torneio no inferno, o Kuwabara fala, não, beleza, preciso estudar. Porque ele é um humano. O Togashi é coerente o suficiente pra não colocar um personagem que não tem nada a ver com aquilo no meio da história só porque as pessoas gostam dele. Então uma saga inteira tem Coabra. Ele tem as suas limitações. Eu adoro o Coabra, mas não ia fazer o menor sentido ele estar lá. E ele nunca foi forte pra cacete. Em nenhum momento. Eu concordo, por exemplo, você falou que ele nunca foi forte pra cacete. Mas ele foi forte sim. Ele se desenvolveu muito bem. Ele não virou um Zé Ninguém, entendeu? Isso que eu tô falando. Ele não é um Zé Ninguém, porque a gente se importa com ele. Pro grande big picture da trama, pro que acontece naquele mundo, é isso que eu tô falando. A gente tem que relativizar a importância narrativa do personagem e a coerência do mundo que ele tá construindo. Naquele mundo, o Coabra é mais um. É um cara que desenvolveu um certo poder. Pra história, ele não é um Zé Ninguém, porque ele é o melhor amigo do... Acaba virando o melhor amigo do Yusuke. Ele tem um peso narrativo, ele tem uma complexidade de personalidade e tudo mais. Então ele é um personagem importante. Mas ele é mais um cara. No Torneio das Trevas, ele perde umas 3 ou 4 lutas. Ele é mandado pra outra... Teleportado pra luta, ele perde... ele sempre perde, mal ganha, ele quase nunca ganha. Ganha na sorte do irmão do Toguro. Eu acho que, tipo assim, a gente tá falando de um personagem que, sabe, aquele cara esforçado. Eu comparo... Exato. Todo mangá da Jump tem isso. Quando você vê Naruto, é o Rock Lee, sabe? É o Lee, exato. São personagens que eles não são prodígios, eles não vão virar grandes guerreiros, mas eles estão ali pra mostrar que mesmo você não sendo um prodígio, você pode ter garra, se você se dedicar, e conseguir alcançar seu objetivo com muito esforço. Eu acho que é uma daquelas lições assim que você tira da obra. Então... Como é um mangá pra crianças e adolescentes e tal, eu acho que essa é a grande lição do Coabra. O Coabra é um personagem que nunca vai ser do mesmo nível do Yusuke. Nunca. Mas ele se esforçando, ele vai conseguir chegar pelo menos do lado. Exatamente. Ali. Ele vai conseguir ajudar. Independente disso, ele pode não ser aquele cara, o incrível, o grande Yusuke. Mas ele tá lá, cara. Ele vai fazer sim uma diferença naquele local. Eu nunca disse que ao menos não... era nesse sentido que eu tava falando. Apesar de, tipo, beleza, eu dei eu falei muito bem do Coabra. Nossa, ele se tornou o fodão. Mas não no sentido dele ser o cara mais forte daquele mundo, cara. É mais no sentido dele... Ele cresceu como personagem até demais pra aquele anime. O que ele podia ter se tornado ninguém e ele se tornou alguém. Exatamente. Entendeu? Ele teve um crescimento na trama. É justamente o que eu tava falando de coerência. Você tinha falado no começo que os personagens ficam fortes e fodões muito rápido. Eu acho que não é muito rápido. É até bem lentamente que ele faz isso. Você pega no Hunter x Hunter, que é o que eu tava falando também, um outro exemplo. Os dois personagens principais da trama, que eles são os personagens principais, é os que a gente mais se importa, o que a gente acompanha do começo ao fim, que é o Gon e o Killua. Na grande situação daquele mundo, o Gon e o Killua são só mais um. Apesar deles serem mais meio escolhidos lá pelo chefão do lugar todo lá, do presidente. Mas eles são só mais um, eles são uns carinhas que têm muito talento, que têm muito futuro. Mas, por exemplo, se ele fosse tão fodão e tudo mais, o Hisoka já tinha lutado com o Gon. Mas o Hisoka tá esperando o Gon virar um cara super poderoso. Quer dizer, o Gon não é um cara super poderoso ainda. Você tem a família do Killua, que é um absurdo de forte. Você tem aquele maluco da Genei Ryodan, que é um absurdo de forte, o líder. Você tem os 12 carinhas que provavelmente são muito fortes, porque eles são a cúpula principal do negócio. Então, quando o Togashi cria um mundo, por isso que eu falo que ele é obcecado por regras, ele cria as regras, ele não vai desobedecer as regras, mas ele vai criar a regra que ele possa distorcer um pouquinho. Então ele distorce um pouquinho, por exemplo, quando o Gon faz aquele juramento lá, que ele fica poderoso e tudo mais. Que, aliás, é outra distorção, outra trollagem do Togashi. Exato. Porque o Gon era o Goku bonitinho. O Goku, até o fim, ele é o cara mais inocente do mundo no Dragon Ball. Porque esse é o personagem. Agora, o Togashi pega um personagem que é coisa fofinha, contato com a natureza, ele fala com os animais, ele é uma criancinha de shortinho curto que parece um pré-escolar japonês e tudo mais, e aí, de repente, ele fica puto, que é vingança, vira um cara marombado e tortura e mata com requintes de crueldade uma pessoa. é uma puta de uma trollada. Isso é, mas tá coerente com o mundo, mesmo que seja uma pequena distorção na regra que ele mesmo criou. O Togashi é um cara que sabe o que ele tá fazendo, ele só não quer fazer. Pode ser que a minha linha de tempo em vista do Hunter x Hunter, ou até mesmo do Yu Yu Hakusho, seja uma, e a sua linha de tempo em vista disso seja outra. Porque, por exemplo, a impressão que eu tenho é que não passaram tantos anos dentre o começo do anime e aonde o Gon tava quando ele se tornou o fodão aí, liberou os portões e deu uma de Rock Lee, entendeu? Então, a minha linha de tempo, quando eu penso, entendeu? É mais nesse sentido, Kitsune. Porque o Gon, ele era ninguém. Do nada, ele virou um fodão em questão de Nen. Aí ele começou a aprender o Nen, aí foi aprendendo. Mesmo o Hisoka lá não querendo bater de frente com ele. E ele continuou a subir. Eu entendo essa parte de regras, mas eu vejo mais como uma questão de a linha do tempo é muito rápida, diferente dos outros animes, entendeu? No Greed Island eles passam muito tempo lá dentro do jogo treinando, né? Não sei quanto tempo, mas é um bom tempo. Exato. Mas eu acho que esse negócio de treinamento pra mim é tão normal, tipo, em mangá da Jump, é tão... Shonen. O Yusuke, ele tem treinamento com a Genkai e ele virou o guerreiro, porque até então a gente leu o começo do mangá, ele não tem nada de personagem pra lutar e tal. Aí tem o treinamento da Genkai, pronto, ele já aprendeu Legan, já aprendeu outros golpes. Ok, tipo Dragon Ball, o Mestre Kami, sabe? É um monte de coisas assim que se você ver, é uma regra deles. Tem que ter o treinamento, tem que ter esse momento da história pro personagem virar o guerreiro que vai ser explorado na saga, no arco que vai ser... Eu acho que é uma característica normal da história, não é é um mérito do Togashi, não. É um artifício que ele tem que utilizar pra história dele evoluir, pra seguir os parâmetros daquela publicação. O mérito do Togashi é como ele conduz as coisas. Exatamente. Eu acho que já deu pra falar bastante aqui do Togashi, a gente tá... Já o sketch vai ficar um pouquinho grande, mas enfim. Vamos entrar aqui em conclusões finais. Senhores, então pra vocês, o senhor Togashi, ele é mais gênio ou ele é mais preguiçoso? Cara, o Togashi... Desses últimos anos, eu tive essa conversa com uma galera grande. Onde brigaram comigo, porque eu tava falando que a maioria dos caras fodões mesmo, de criadores de história em questão de mangaká, e de anime mesmo, saíram mais nos anos de ouro, entendeu? Em torno dos anos 90 pra entrada dos 10 primeiros anos dos anos 2000. Os 8 primeiros anos. Dos anos 2000. Então, eu enxergo muito o Togashi como um daqueles caras que tá lá no top. Mas isso não quer dizer que ele seja o top 1. Ele é um gênio, mas ele não é o cara mais incrível do mundo. Ele é o gênio, como o próprio Kitsune falou muito no cast. Ele é um gênio da forma como ele trata o trabalho dele, como ele mexe com o trabalho dele e bota isso pro público. O Oda também faz isso, entendeu? Em questões de ser preguiçoso e desleixado em inúmeros fatores, ele... cara, eu não posso fazer nada, né? É ele que dita as regras, a vida é dele, cara. A gente não pode fazer nada, a gente só pode esperar. Eu acho que ele realmente é um cara muito preguiçoso e que deveria se esforçar um pouquinho mais no trabalho que ele faz. Mas entre... mas tipo, pelo que eu notei, como ele trabalha por empolgação, e eu também trabalho assim, eu consigo até entender ele nesse sentido. E principalmente depois desse cast, que me deu uma iluminada na minha cabeça, assim, conversando com pessoas mais requintadas, né? Então, digamos assim, eu acho que ele é um gênio, acima de tudo, empolgado. E não... tecnicamente preguiçoso. Depois desse cast, eu acho que ele não é mais tão preguiçoso. Ele é empolgado. Cara, falando do Togashi, tipo, eu não acho ele preguiçoso. Só que eu acho assim, quando te dão a liberdade, você sente e reina, né? Então, você pode abusar à vontade. Eu acho que no momento que a Jump deu uma liberdade pra ele brincar do jeito, tipo, brincar não, que eu sei que ele tem a doença dele e tal, mas do jeito que, tipo assim, você pode empurrar com a barriga, beleza, mas eu acho que pelo histórico dele, pela pelas obras que ele fez e pelas características de autor que ele tem, de criar personagens carismáticos, de criar uma história envolvente e tal, e mesmo com interferências, e mesmo com regras, e driblando essas regras, eu acho que o Togashi, ele vai ser lembrado por muito tempo, pros japoneses mais por Hunter x Hunter do que Yu Yu Hakusho, e pra nós brasileiros mais por Yu Yu Hakusho do que Hunter x Hunter. Mas eu acho que os méritos deles brilham muito mais e enobrecem muito mais o Togashi do que ele ser preguiçoso. Eu acho que isso não vai ser algo que tornará ele lembrável, não. Preguiça, não. Essa questão do preguiçoso, ela fica mais evidente justamente por ele ser bom. Porque se a história não fosse boa, a gente não tava cobrando que fizesse mais. Com certeza. Então a realmente. Gente fica super chateado que não tem mais Hunter x Hunter, porque a gente queria ler o Hunter x Hunter. Eu não... Cara, 2 meses e meio de Bleach, eu não vou sentir falta. Eu vou ficar muito bem, minha quarta-feira vai... Eu não vou perder 30 segundos da minha quarta-feira com o Bleach. Hunter x Hunter não tem o que cobrar de coisa ruim, né? Agora, no meio onde ele está, eu não vou falar que ele é o maior mangaká da história. No meio onde ele está, na revista semanal Shonen para menininhos de 14 anos, ele está, para mim, muito acima da média. Muito acima do que a maioria pode fazer. Ele sabe onde ele está, ele sabe o que fazer e ele sabe o que não fazer. E ele sabe como ir para um caminho e enganar você que ele está indo para esse caminho para ir para o outro. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sofre um pouco hoje por conta de cobrança de precisão técnica, que eu acho injusto. Eu acho que não tem nada a ver você ficar cobrando ele que ele tenha que ter o desenho bonitinho e tudo mais. É até um negócio que eu falei uma vez, o pessoal falando daquele Akonohana, que tá naquele negócio da rotoscopia, que o anime é feio e tudo mais. Mas, cara, é uma história feia. Se o traço for bonito, eu não vou levar a sério. O Hunter x Hunter, por exemplo, é uma história feia pra cacete, se você parar pra pensar. O meu maior exemplo do Hunter x Hunter os braços decepados do Gon. É o personagem principal, é um menino de 10 anos de idade, e o braço dele você vê sangue e você vê o osso saindo do pulso. Então, e ele faz isso na revista semanal pra garotinho de 14 anos de idade. Então, por isso que eu falo que ele é o Gonagai dos nossos tempos. Eu acho que o Togashi é um cara genial para onde ele está. E ele, como o Juba disse, ele vai ficar marcado para a história do mangá, sim. Ele é um dos caras mais importantes que já passaram pela Jump. Talvez não o mais importante. Ele está abaixo de muitos nomes por aí. Muitos. Está no nível deles, mas de importância e de memória, talvez ele esteja abaixo de vários deles. Mas é um cara foda. É indubitavelmente bom o que ele faz. Bem, finalizando aqui, eu tenho que falar que o Togashi, ele vai ser alguém que com certeza será lembrado, porque o trabalho dele é muito bom. Eu concordo com todos, ele não é o melhor mangaka que tem pela Shonen Jump, até porque, enfim. O Togashi, ele tem um tom de preguiça, beleza. Porque ele mesmo já falou que algumas vezes não entregou por preguiça. Mas, na grande maioria, vamos colocar a mão na consciência, gente, né, gente? Tipo, ele não tem uma saúde boa. Então, eu acho que a grande maioria não é por preguiça, mas sim pelo quesito saúde, né? Se todo mundo cobra aqui ele, mas eu tenho certeza que se você tivesse passando mal, você ia dar prioridade para sua saúde do que para o seu trabalho. Eu vejo o Togashi como um ótimo mangaka com problemas de saúde. Assim que ele tiver um tempo bom de saúde, ele entra para continuar preenchendo a nossa necessidade por Hunter vs Hunter, né? E o que foi falado de sempre quando ele quiser entrar e cortar um mangá, eu acho que nem é tanto critério dele, como a gente falou, mas da Shonen Jump, da Shueisha. Eu acho que ele é um ótimo mangaka, sim, e mais genioso do que preguiçoso. Mugi, sabe o que foi que eu descobri, cara? Eu descobri duas coisas. Eu descobri primeiro que o irmão dele é mangaka também e que vive fazendo erogi. E segundo, a segunda informação que eu consegui é que ele, na verdade, é chamado de Príncipe Togashi. Entendeu? O apelido dele é Príncipe Togashi, velho. É muito gay, cara. É muito, muito gay. Vince, cara, Togashi. Mas o irmão dele desenha igual ao irmão do Naruto, do mangaka do Naruto, porque o cara do Naruto é que o irmão dele com o Satan lá, tipo, o traço dele é até parecido, é bem próximo. Mas imagina um Zeroge com Gon, com Killua e tal. Não deve ser legal. Sim. Bem, então a gente vai terminando por aqui. Obrigado a todos por terem acompanhado até aqui e terem ouvido um pouco a gente falar sobre Yoshihiro Togashi, esse genioso mangaka. E obrigado pela participação de todos, Kuroki, que volta e meia quando dá as caras aqui pelo Projeto X, e pelos nossos convidados, Juba do J-Wave. Cara, obrigado pelo convite, né? Foi, assim, a minha segunda participação, agora falando de mangá, né? Na outra vez foi falando de dorama. Eu acho que, assim, é uma honra participar de falar de um criador que lá no J-Wave sempre pedem pra eu continuar a saga do Yu Yu Hakusho lá, mas a gente tem preguiça. E... é síndrome de Togashi. Verdade, né? Fazer o quê? Mas, enfim, fazendo meu jabá tradicional, o J-Wave lá, o podcast de cultura pop, nerd, japonês, sessão da tarde, games e qualquer outra coisa que dê na telha. Então, se vocês quiserem, ouça lá. E obrigado mais uma vez pelo convite de participar aqui no Projeto X. E também o nosso participante especial aqui, o Leonardo Kitsune, VideoQuest. Tá aí, muito obrigado pelo convite. Eu só fico muito triste que vocês não tenham me convidado para Pokémon. Isso foi uma facada nas costas. Oh, o pessoal saiu do tapa pra gravar esse cast dentro da staff. Olha, eu não sei, eu acho que eu fiquei muito decepcionado, ok? Mas deixando isso de lado, videoquest.com.br é o site do VideoQuest. O VideoQuest é vídeo, então se você acha muito chato ver vídeo, você pode baixar o som do YouTube, muita gente faz isso. A gente fala que o VideoQuest funciona como podcast. Eu já ouvi, até funciona mais ou menos. E, caras, a gente também já falou de Togashi, porque a gente inverteu a lógica, a gente fez o Hunter x Hunter completo. Yu Yu tá em hiato. A gente fez o primeiro do Yu Yu, e eu não sei quando a gente vai fazer o segundo, alguma hora sai, eu não sei, não garanto nada pra ninguém. Mas a gente fez um total de 4 episódios, são 3 pro Hunter x Hunter e 1 pra Yu Hakusho até o fim do Torneio das Trevas. Quiserem assistir lá, tem a gente falando bem e mal de Hunter x Hunter and Yu Yu Hakusho. Certo? Videoquest.com.br é a melhor coisa que a internet já inventou, garanto pra vocês. Mentira, Projeto X. Bem, então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Falou. Tchau. Falou. Uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer. E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber por quê. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer. 우연히도 그렇게 우리 시작됐나 봐 처음엔 사랑일 거라고 꿈에도 몰랐는데 그게 사랑일 줄이야. Começando mais um Caixa de Entrada, e hoje eu tô falando de terras internacionais, exatamente, hein, cabeça? Exatamente, primeira vez que gravamos o podcast de forma internacional, porque a Fer está no Rio Grande do Sul, esse outro país que margeia o nosso. certa forma. Como foi a imigração, tava tudo bem, passou tranquilo, passaporte, não, tava com visto em dia. Hoje, no dia que lança o podcast, eu já vou estar voltando pra São Paulo, passar de novo pela imigração. Eu acho que não devia deixar passar. Mas vamos lá, cabeça. Independente de estar no Brasil, ou aqui no Rio Grande do Sul, ou no Japão, qual que é o nosso site? Qualquer um com internet pode acessar o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Para nos enviar e-mails. Para enviar e-mail, além do formulário dentro do nosso próprio site, nós temos o contato@projetox.com.br. A gente ainda tem o Facebook. facebook.com/projetoxpodcast. E o Twitter. @projetoxpodcast. Mas eu, cabeça, eu acho que de fato tá confirmado que eu só gravo CE. Você viu? Eu acho que eu descobri que você é a única pessoa que gosta de mim. Porque eu descobri que ninguém gosta de mim do Projeto X. Cada um foge de um jeito. Bom, mas vamos lá. E os nossos parceiros são... O DollarsCast. O LegCast. O OmegaCast. Mini Clouds. O Level 1 Podcast. O OtakologiaCast. O Coffee Unlocked. A NPari. A Clamp Project. E o Coletivo Cult. Exatamente, nós temos coisinhas para anunciar ou falar para vocês. Que, primeiramente, nós falhamos. Ou melhor, o Mug falhou, porque eu acho que é culpa dele. Com certeza é culpa do Mug. O Mug falhou, eu acho que também foi o peso do número. Esse podcast de 42, quando era a resposta de tudo. As conspirações malignas da internet impediram que algumas pessoas recebessem o episódio 42 sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias pelo feed. Pra quem assinava o nosso feed não recebeu esse episódio. Então, se você não recebeu o podcast 42 pelo feed, mas e não escutou, vem no site, tá aí, a gente já falou, www.projetoxpodcast.com.br e escute, né, baixa, foi um podcast bem legal, bem divertido de gravar. E ele é a resposta de tudo. Se sua vida está com alguma indagação, de alguma forma, escute e terá resposta. E agora, cabeça, a gente vai estar no Anime Friends? Nós iremos, sim. Nós estaremos nos dois fins de semana do Anime Friends, ou seja, nos dias 13, 14 e 20 e 21. Nós estaremos lá fazendo a cobertura, você pode encontrar o Mug e dar umas porradas nele, se você quiser. Grita, por favor, grita, Mug, sou fangirl. Eu acho. Chora, pode fazer qualquer coisa. Exatamente, pode fazer tudo. Quebrar Fica a câmera sediando. Dele. Ele lá, atrapalha ele pra ele não... Tudo, qualquer coisa. Eu acho que é tudo. Qualquer coisa. Tá liberado. Tudo tá liberado, galera, entendeu? Tudo. Só com o Mug, tá? Entendeu? Tudo. Bem? Com o Mug, se tu encontrar o Mug, tudo tá liberado. Faça o que quiser. Lembrando apenas, se você cometer algum crime, nós não iremos nos responsabilizar por qualquer... É, não, daí isso é responsabilidade de cada um. De cada um. Tudo dentro dos limites da lei. Exatamente. E além do Anime Friends, nós estaremos aonde, Fer? Olha, eu lembro que a gente vai estar no YouPix, que começa nesse final de semana. Quem tiver inscrito, quem for no YouPix, nós estaremos lá. E se você não for no YouPix, a gente vai trazer depois informações sobre o YouPix para vocês. Exatamente. E além disso, nós temos a única pessoa que continua escrevendo pra essa droga de site, que é o Teixe, que não desistiu de escrever, trazendo mais uma entrevista dele com uma cosplayer. Dessa vez a Hydra, que faz vários cosplayers. Entre eles tem Camille, tem a menina daquela animação da Pixar que eu esqueci o nome, Valente. Tem Star Wars, tem coisas que eu não conheço. Tem uma menina verde, é só isso que eu tenho a dizer. Tem uma menina é verde. Do Star Wars. Ela é uma alienígena do Star Wars. Exatamente. E dá uma força aí pro Tenshi, que continua escrevendo persistente nesse meio difícil. Que, a gente vai tentar voltar, né, cabeça? A gente tenta. A gente tá tentando. Quem tá sabe tentando. Daqui a um dia eu tô aqui, eu li um monte de livro, tenho que escrever sobre um monte de livro, mas até agora não consigo escrever. Quem sabe? Quem sabe? Porque olha só que absurdo da fé. Uma leitora que quer que as pessoas leiam não dá material para que as pessoas leiam. Que hipocrisia! Isso é hipocrisia, eu acho que você deve ser destituída desse cargo Cara, de leitora. Cabeça, pior que eu li um monte de livros já e que eu não escrevi sobre nenhum deles. Que absurdo. Eu acho isso um absurdo. Eu tudo bem que eu li quadrinhos e não escrevi sobre eles também, mas eu posso, porque quadrinho às vezes não é cultura, dependendo do quadrinho que a gente vai falando. Ah, mas tem livro que também não é cultura. Vide 50 Tons de Cinza. Vide o meu Zumbis vs Unicórnios, que eu tenho um livro em casa que é excelente, sério. É Zumbis vs Unicórnios, que ganharia de Sério? Puta. Eu tenho esse livro. É muito bom, assim, mas não acrescenta eu nada. Eu acho que tu tem que escrever uma review sobre ele. Eu vou escrever o que estou lendo, Cabeça Edition, sei lá, do Bis vs Unicorn. Cabeça Special Edition. Special Edition, exatamente. Mas, então, a gente sempre fala demais nas caixas de entrada. Eu e a Fer junto, vamos primeiro para os e-mails. E o primeiro primeiro e-mail é do Tizar Campos. Na verdade, ele mandou dois e-mails, mas o outro era de chute, então a gente vai falar direto pro que interessa. Porque a gente tem muito e-mails. Olá de novo, pessoal. Bem, agora escrevendo com calma. Gosto mesmo de One Piece, então realmente espero ser o primeiro a acertar. É, não deu. Estou One Piece no outro e-mail, galera. Bem, Indocast, não sei dizer se sou estranho do meu grupo. Talvez de vez em quando. Mas tudo bem, pra mim estranho mesmo é tentar ser normal. Ri bastante com o cast da semana, me diverti, apesar de ter sido curto em relação aos últimos. E fico feliz de saber que mais pessoas estão afim do cast de Kingdom Hearts. Bem, agora vamos às sugestões de podcast. Essa semana comecei a assistir um anime muito bom chamado Hataraku Mausama, um anime que conta a história do rei demônio que, após ser derrotado, acaba fugindo de Ash Island, mundo fictício, e acaba parando em Tóquio. Sem poderes nem ter como voltar, ele decide dominar a Terra para achar um jeito de voltar para casa. Seu diabólico plano começa com seu emprego de caixa de fast food. O Mugi falou desse anime, ele tá tendo alguns orgasmos fangirlsísticos com esse anime, que eu não sei se ele virará um cast esse anime, mas obrigado pela indicação. Enfim, durante o cast também tive uma segunda ideia de podcast, um que falasse sobre RPG, talvez contando um pouco de sua experiência marcante e, é claro, Pérolas das Aventuras. Por fim, agradeço a Dri pela sugestão, estava bem barato mesmo, e digo que já encomendei a série completa enquanto ouvia o cast de entrada. Por fim, me despeço e peço desculpa pelo e-mail duplo de deveras empolgado. Quero só ver minha cara se depois de toda certeza eu errar sobre o melhor anime de todos, na minha opinião. Então é isso, esse e-mail ficou grandinho pra caramba e encerro falando uma coisa. Notei que o podcast está chegando perto do aniversário de um ano, apesar de acompanhá-lo há uns dois meses só. Em comemoração, digo que tentarei preparar um presente para o Projeto X. Me aguarde. Opa, eu gosto de presente, cabeça. Tu gosta de presente? Eu gosto, mas depende. Eu não sei o que pode vir. Eu tenho medo. Por favor, se for algo legal, eu a tenho gente medo. Vai gostar. Vai que ele se manda por correio, chega na casa de alguém. Meu o Deus. Cara dentro de uma caixa. Cara, sei lá. Acho que vai ser legal, vai, cabeça. Não, eu espero. Muito obrigado pelo seu e-mail, Tizar. Desculpa por não ser One Piece, tá? Não foi dessa vez. E continuando, então, nós temos o e-mail do Custódio Snake, meu colega, meu compatriota de Taubaté. E ele manda: e aí, galera do PXP? Aqui é o Custódio novamente, depois de subir por alguns casts. Bem, acabei não mandando e-mail nos últimos dois casts, pois estava em época de prova na faculdade, então só consegui ouvir os casts agora. Por isso, vou mandar o que achei deles. Com relação a Superman Red Sun, incrível. Sou decenauta. Aê! É isso aí, cara. Tá certinho. Mas nada contra a Marvel. Eu acho que, como vocês são amigos, ele tá puxando teu saco. Não é. É que ele gosta de coisa boa. É esse. Meu Deus, os Marvels vão me matar. Não é assim, gente. Eu gosto de Marvel um pouquinho também. Então, com certeza, ao ver o título desse cast, já fiquei empolgado e vi que vocês trabalharam muito e ficou muito bom. Até a Fer participou desse cast de quadrinho. Falamos de Stalin, falamos de Rússia. Eu tava lá perdida, eu acho. Ela se perdeu um pouquinho quando a gente falou de multiverso, mas tudo bem. Já o cast 42, Guia do Mochileiro das Galáxias, eu não li os livros nem vi o filme. Mas depois esquece que com muita vontade de acompanhar a história. Bem, vamos ao cast 43. Que fique claro, sim, eu me considero estranho. E tenho vários amigos estranhos. O cast ficou muito louco. Ele fala aqui das coisas que ele estranhou. Ele falou tipo o Mookie, que parece ser um cara legal, gente boa. Mas fiquei depois desse cast com medo dele. Mas tá tranquilo. Olha, tenha medo. Tenha medo. Sim, muito tenha medo. Tenha medo, viu? Eu acho que é uma experiência um pouco traumatizante. Dependendo do que você enxerga como mundo. Uma vez eu vi um velho louco gritando na rua: ser normal é estranho. E ao ouvir esse cast lembrei disso. Precisava compartilhar isso com vocês. Bem, vamos ao chute. Eu acredito que será um cast sobre Ashiro Togashi. Ou suas obras, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter e Level E. Pois, pelas dicas, eu entendo isso. Bakuman, um anime que fala sobre coisas que acontecem em off no mundo dos mangás e animes. É preguiça. Pô, na moral, Togashi é muito preguiçoso. E gênio, muitas pessoas consideram ele um gênio. Até o Kishimoto, que copiou na cara dura várias coisas de Hunter x Hunter. Ele falou que vai criar intriga se a gente ler esse e-mail. Sim, leu! Espero que os fãs de Naruto briguem. Bom, é isso, pessoal. O e-mail já tá ficando grande. Novamente, parabéns aí pelo trabalho. Continue assim. Abraço e até o próximo cast. Realmente, o Custódio é um amigo estranho que eu tenho. Ele é tipo o Oga de Beelzebub, pra quem conhece. Ele briga um pouco só. E brigadão pelo seu e-mail. Você acertou! Foi o primeiro que acertou na nossa lista cronologicamente. E eu acho que o resumo de tudo isso é tenha medo do mundo. Eu acho que... Eu concordo. A gente recebeu o e-mail da Alexandre Yamamoto, que na verdade também nos mandou dois e-mails, sendo um de chute, mas vamos ler aqui o que ele diz. E aí, galera do PXP, meu nome é Alexandre Yamamoto, vulgo irmão do Hideki, grande Hideki. Grande Abraço Hideki. Pro Hideki. Sim, também acho meu irmão estranho. Ainda bem que o Hideki não escuta o Projeto X. Eu acho, pelo menos. Ai, ai. Mas não é para isso que mandei este e-mail. foi para contar minha história com Pokémon. Sei que faz algumas semanas que lançou, mas acabei ouvindo essa semana. Pela imagem que eu mandei em anexo por este e-mail, verão meu primeiro Game Boy, que me trouxe tantas alegrias em minha infância, até porque o próximo Pokémon que pude jogar foi o Esmeralda no DS, mas o Pokémon X e Y comprarei. Perdi as contas de quanto dinheiro gastei em pilhas para esse Game Boy, mas algo que esqueceram de falar é o desespero de quando a bateria da pilha está acabando e eu imediatamente salvava o jogo, tirava as pilhas e começava a esfregar entre as mãos porque alguma razão fazia as pilhas durar mais. Mas é isso, este e-mail já ficou muito longo, continue um ótimo trabalho. Cara, muito obrigado pelo seu e-mail, realmente a gente viu que Pokémon é uma coisa que une a galera, muita gente gosta, muita gente cresceu Pokémon, seja o anime, seja o jogo, e guarda esse carinho até hoje, né, por esse jogo. Mas o próximo e-mail é o e-mail do William Cage Dahmer. Esse é um sobrenome novo, ele colocou agora esse sobrenome, só pra zoar a gente, porque era sempre William Cage Tanaka, mas tudo bem. E aí, pessoal do PXP? Eu não sei. Foi a pergunta com interrogação, não entendi, mas beleza. Devo dizer que achei uma estranheza total esse último cast. Tudo muito aleatório pra minha cabeça. Muita nonsensice para um podcast só. No final das contas, a impressão foi de que todos vocês são completamente malucos e o Jim, com toda certeza, não é a pessoa mais estranha do grupo. Ainda que ele seja, sim, um indivíduo contraditório. Cara, você tá maluco. Como que... Você está mais maluco do que diz que nós somos malucos. Porque eu... Cara, deixa pra lá. Eu não vou me esquecer. É que ele não convive com o Jim. É, então, não convive. Mas ele é uma pessoa contraditória e aleatória, com certeza. Mas, mudando um pouco de assunto, gostaria de, pela primeira vez na minha vida... chutar as dicas para o próximo podcast. Na verdade, uma vez que eu nunca me arrisquei a fazer qualquer dedução, se eu falar muita besteira, espero que vocês sejam bonzinhos e não me ridicularizem, ok? A gente tenta não ridicularizar as pessoas. Nem precisa, porque ele acertou a cabeça. Então, acredito que o próximo podcast será sobre a vida e obra de Ashiro Togashi. Ainda foi mais incisivo do que os outros. Eu acho que foi sobre isso, porque eu não ouvi o cast pronto ainda. Olha só que legal. O grande mestre criador de animes e mangás como Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter Level E. Digo isso porque Bakuman é um mangá anime sobre jornada de dois amigos da escola, o Tagaki e o Mashiro, que buscam persistentemente tornar-se mangakás em uma revista shonen semanal. Daí o mangaká da dica. Mas como existem mangakás a rodo por aí, quem não sabe que o mangaká mais preguiçoso do mundo é o Yashiro Togashi. O cara começou a escrever Hunter x Hunter em 1998, uma série que atualmente conta só com 32 volumes publicados, e que é pouco, se considerarmos que obras lançadas na mesma época já colecionam o dobro de volumes lançados. Isso se deve, obviamente, às inúmeras pausas entre lançamentos de capítulos, a que são justificadas pela saúde e esgotamento do autor. É, mas a gente sabe que é tudo mentira, né? É tanto mentira que dá pra perceber na cara quando o mangaká está com vontade ou não de escrever só de olhar a qualidade oscilatória dos seus traços. Às vezes a arte é quase perfeita, mas quando o Togashi quer, ele rabisca uma miséria sem fim e manda lá pra Shonen Jump publicar e os fanboys pira. Mas enfim, gênio, ok, juro que quase chutei Oda aqui, a galera achou que o gênio era do Oda, a galera foi nessa linha. Afinal, quem escreveu as dicas do cast foi o fanboy mais fanaticamente religioso do globo por One Piece. Só que, até pra quem não curte One Piece, como eu, sabe que o mestre do Mugi de preguiçoso não tem nada, então restaram algumas opções bem relevantes, incluindo Yoshiyuki Sadamoto, o autor do mangá de Evangelion, que também é bem preguiçoso, até mais do que o Togashi. Entretanto, entre a genialidade de um e de outro, resolvi ficar com o autor de Yu Hakusho, mesmo porque esse Hunter x Hunter pode ainda não me ter convencido completamente, e o Yu continua firme e forte como um dos meus melhores mangás da vida. Em outras palavras, o chute foi completamente subjetivo e baseado nas minhas experiências pessoais. Então é isso, galera, vou indo, e como disse, não riam da minha cara, se viajei muito na casinha. Abraço e tudo de bom. Pô, tipo, realmente eu não tinha pensado no Sadamoto de Evangelho, ele também é preguiçoso, ele é gênio também, maluco também, as coisas não fazem sentido, mas ele é um gênio, parabéns, boa dica, ganhou seus pontinhos e muito obrigado pelo seu e-mail. E o próximo e-mail é do Leandro, simplesmente Leandro. Só. Oi, meu nome é Leandro, estou ouvindo o cast no meu sábado, depois de ouvir as dicas, eu olhei para a minha estante e vi o meu volume 1 de Yu Hakusho, e só posso chutar que o próximo cast será sobre Yoshihiro Togashi, pois Bakuman é a história de pessoas que fazem mangá, preguiça, pois ele fica sempre de hiato no Hunter x Hunter, e gênio, pois mesmo assim consegue fazer duas histórias que estão entre as mais vendidas da Jump. PS1. Sim, Shihai é melhor que Zandang. Chupa todo mundo. Seiji. Eu quero que chupe o mundo, assim, todo, no geral, assim, eu quero que todo mundo que encheu o saco, cara, Shihai é melhor que Zandang, acabou. Ponto, não tem discussão. Não há discussão, tá, seus fanboys. Isso aí. PS2, espero ansioso pelo cast de Fullmetal Alchemist. Poxa, eu também, hein? A Fer também, ela fala disso sem parar. Eu não sei se vocês escutaram o Banana Cast que a gente participou, mas ela quase fez um cast de Fullmetal. Eu não sei como... Mentira. Não, foi quase meia hora de Fullmetal. Vai, eu ainda sou melhor que o Mug, que transformou aquele coletivo cult em One Piece, não, vai. Não, tá bom. Você foi melhor, mas não menos fanboy. Tá bom. É isso. De resto, um abraço e até mais. Eu gostei desse Leandro, cara. Eu gostei dele. É um cara... Só Leandro. Eu gostei, cara. Muito obrigado por falar pra todo mundo que sim, Shinra é melhor que Nandan, que eu quero que chupe todo mundo com seus fanboys. O próximo e-mail, que na verdade são dois e-mails, que nós vamos dividir aqui, porque eu não quero ler dois e-mails, de uma vez se não eu canso, é do Blackstar, que no seu e-mail 1 manda, yo! E aquela mãozinha pra cima que é o oi e a barrinha. Eu nunca gostei de comics e não tenho nenhum motivo para isso, apenas não me chama muita atenção, mas depois de ouvir os casts que falam sobre o assunto, eu comecei a me interessar. Resolvi revirar os comics do meu pai procurando por algo bom para ler e entre vários títulos encontrei os volumes de Superman Entre a Foice e o Martelo e também Piada Mortal. Vende pra mim, por favor. Já separei eles para ler assim que terminarmos alguns livros que estou lendo. Sério, não existe a Foice e o Martelo para comprar em português mais, cara. Por favor, vende pra mim. Cara, sabe o que tu faz? Vende bem caro pro cabeça que vai tirar uma boa grana. Não! Não faça isso, meu coração é fraco. Continuando aqui, falando em livros, eu também li O Senhor dos Anéis quando tinha 12 anos, meu Deus. Na época não entendi muita coisa que só fui entender 3 anos mais tarde quando reli os livros. Para encerrar esse meio, eu gostaria de dizer que apoio totalmente a ideia de fazer um cast sobre Kingdom Hearts. É isso aí, continue com um bom trabalho. Cara, parabéns, você leu O Senhor dos Anéis com 12 anos, eu tenho 20 e não consegui ainda. E o Blackstar ainda mandou um outro e-mail também curto, que é... Yo, eu já disse no meu primeiro e-mail que conheço o PXP desde o início e só comecei a acompanhar recentemente. Eu lembro que na semana de lançamento do cast de Working... Eu vi no Face uma dica que era imagem de cozinha, se não me engano. Não lembro direito. Na hora pensei em Working, pensei em ouvir o cast quando lançado. Só que não ouvi. Algumas semanas atrás, quando eu vi a dica no cast 12, a única coisa que pensei foi, porra, Mug, como que ele fez um trocadilho tão óbvio? E para minha surpresa, ninguém acertou. Cara, tão óbvio? Você tá maluco? Assim, óbvio? Você tá maluco, cara? Você tá maluco? Pessoal, não. Agora não, pera, eu peço, por favor... Todo mundo que chutou naquele podcast pra aquela dica de Working, diz pra gente, aquilo tava óbvio? De verdade, tava? Não tava, né? Não. Por favor. Aquilo não tava óbvio nem pra gente que tava... Sabia que cara. Eu não sei como é que ele deixou o Mugo fazer aquilo. Só que agora, cabeça, vamos falar da parte mais importante do e-mail do dele. E-mail e desse podcast inteiro. Inteiro. Agora vou falar alguns spoilers sobre a segunda temporada de Chihaya Furu. Então, galera, spoilers, se vocês não viram aí o último episódio de Chihaya Furu... Pulem alguns 10 minutos, tá bom, cabeça, pra gente debater o assunto? Uma meia horinha? Uma hora? Uma meia horinha. Vai pra... Meia horinha, pula uma meia hora, que daí a gente... Mas vai pulando um pouquinho, vocês vão pegar muita coisa, eu acho, eu espero. Agora eu vou falar alguns spoilers sobre a segunda temporada de Chihaya Furu. No último episódio, deu pena do Tati. Lógico que não! Eu sempre... Lógico que não! Sim, deu pena. Ah, coitado, deu pena. Não, um pouco de pena, mas foi bem feito. Antes sempre mostrou que a Shihaya tinha uma grande admiração pelo Arata, mas nesse episódio ficou claro que ela gosta dele e isso me deu puta pena do Tite, que está sempre do lado dela na friendzone eterna. É isso aí, continue com um bom trabalho. PS, os pais do Arata foram os personagens mais legais dessa temporada. Primeiro, cara, assim, ó, a gente, eu e o Cabeça, a gente já conversou e talvez o resto do pessoal, o Mug, o Sage, não sei se vocês vão querer, a gente vai gravar um spin-off só pra falar da segunda temporada de Chihaya Furu. Com certeza. Porque já que teve, o pessoal não gostou que a gente ficou comentando, a gente resolveu... Não, então vamos lançar um spin-off, escuta quem tiver interessado. Exatamente. Porque, cara, essa segunda temporada de Chihaya Furu foi muito boa. Ela conseguiu manter o nível da primeira e ainda elevar. Não, assim, final. Foi, tipo, ela... acontece, assim, tem muito anime que tu vê que a primeira temporada é muito boa. Vou dar um exemplo, Kimi no Todoke, a primeira temporada de Kimi no Todoke é muito boa. Tu vai ver a segunda temporada de Kimi no Todoke, eu não terminei de ver. Eu achei muito chato. Não conseguiu terminar, né? Não, não tô conseguindo. Mas Shihaya, cara, manteve o nível e assim, tipo... E nessa segunda parte foi assim, ó, é só Karuta. Porque todo mundo já conhece os personagens, entendeu? Então é só a partida. Cara, a partida final, só vou dizer isso, a partida final do campeonato equipe. Escolar em equipe, cara... Cara, lindo, assim, lindo. Emocionante. Realmente. Assim, foi, acho que foi o quê? Dois episódios? Foram três episódios com essa partida final. Então, Chihaya Furu, recomendado. Quem não sabe que é Chihaya Furu, escuta o podcast número 10, Chihaya Furu. E a gente vai lançar um spin-off só pra falar a segunda temporada. Mas, falando aqui o que ele disse, deu pena, assim, do Tite, porque, coitado, ele tá na friend zone eterna. Deu pena, mas foi merecido. Quem mandou falar que não queria jogar junto? Se fudeu. Trouxão. Não, assim... Não, tô brincando. Foi. Eu ainda tenho esperanças de, quem sabe, na continuação da história, porque a história, infelizmente, ainda não acabou, né? Vai continuar no mangá. A gente tá aqui torcendo pra, com a possibilidade, quem sabe, no futuro, ter uma terceira temporada, quem sabe. Mas a história continua, então quem sabe o Tite consiga reverter isso, não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa, cabeça. O Arata, nessa temporada, justamente acho porque ele apareceu um pouco mais, ele ficou um pouco mais simpático. Tá vendo? Ele é um bom personagem. Vocês que não têm o feeling de entender um personagem. Mas eu ainda acho o Tite melhor. Mas aqui, ó, os pais do Arata foram os personagens mais legais dessa temporada, cara. Não, foi muito bom, foi muito engraçado. Os pais do Arata torcendo contra o Arata. É muito engraçado. Foi sensacional. É muito engraçado. Bom, agora a gente encerra por aqui, porque tem muita coisa pra falar. Vai vir ainda, se prepare, a gente vai lançar um spin-off só pra falar de Hefuru, segunda temporada. E a gente vai poder libertar o nosso fanboyzismo ao infinito. Em 6 horas de podcast, se preparem. 6 horas de podcast, exatamente. Editados. O próximo e-mail é do minimalista Inner Light, que mandou: olá, Shakespeare, Borboletas e Steins Gate. Está aí a dica do tema do podcast que eu quero sugerir, tá bem fácil. Eu me impressiono como ele consegue botar coisas nesse e-mail tão curto assim. Eu fico tentando destrinchar os e-mails pra ver se tem uma coisa. Você lembra do outro, né? Tipo, sinceros e honestos, uma coisa assim. Cara, bom. Não, mas tá legal. Agora, ô cabeça, o que que tu acha que é? Eu tenho quase certeza, e eu... Tudo bem que o Jim concordou comigo, eu não sei se isso é bom ou não. Mas, eu tenho, assim, 90% de chance e de certeza que é sobre Efeito Borboleta. Não sei exatamente se é sobre o filme ou se é sobre a teoria em si. Mas eu acho que é isso, eu acho que tenho quase certeza, espero que você retorne explicando se é realmente isso ou não, mas quem sabe? Então, confirma pra gente, manda um e-mail dizendo se o cabeça acertou, é Efeito Borboleta ou não. Exatamente. Mas o próximo e-mail é do Kleber Yamazato. Olá, Kleber Yamazato aqui. Achei legal esse cast sobre Amigo Estranho, mas achei ele meio curto. Tenho vários amigos estranhos e acredito que faço parte dessa massa, já que nesse mundo, todo otaku e nerd é estranho à vista da sociedade moderna. Quero aproveitar este e-mail também para deixar o meu chute para o cast da próxima semana, que acredito ser de alguma obra de Yoshihiro Togashi ou sobre o próprio autor. Esclarecendo como eu cheguei nesse resultado: Bakuman, mangá no qual se fala sobre mangakás. Preguiça, não conheço mangaká mais preguiçoso que esse higiene, não precisa de muito. Esse cara manda muito bem no que ele faz, né? Por hoje é isso, espero que vocês continuem sempre com esse ótimo trabalho que vocês vêm desempenhando. Abraços, até a próxima semana. Então, eu vou te dizer que eu acho que o nerd hoje, ele até tá saindo um pouco desse nicho de ser estranho, né? Virou modinha, então... Exatamente, mas o otaku continua. O Japão é estranho, ele em si. Os derivados por tabela são estranhos. Gente, a gente tem que entender que, assim, eu gostaria de acreditar que em um mundo ideal, pessoas com orelhinhas de gato não seriam consideradas estranhas, mas é difícil. É difícil, é muito difícil. Quem sabe, num mundo idealizado... Onde todos se amem, que vivam em paz e que se respeitem com orelhinhas de gato, falando fino. Mas por favor, não use orelhinhas de gato, a não ser que você esteja bêbado num evento de anime. Num contexto, assim, usa num contexto. Não, e a cabeça, agora tu fala estranho, o Jim manda aqui no chat. Ele mandou aqui, viu, que lá no Japão lançaram perfume de urina. Medo. Japoneses, por quê? É só isso que eu Parem quero Parem com quê? Isso, japoneses, olha só. Depois dessa, vamos para o próximo e-mail. Eu acho que depois dessa a gente tinha que ir pra casa, fechar esse podcast, parar com essas coisas que não traz coisa boa. Mas o próximo e-mail é do Lucas Caccione. Eu espero que seja italiano. Caccione. Caccione, daria um nome de mafioso do... Bom, deixa pra lá. Lucas Calzone. Calzone? Olha só, Calzone. É uma boa tradução. Calzone, como vão o pessoal do Projeto X Podcast? Meu nome é Lucas e ouço o trabalho de vocês desde que me deparei com o podcast sobre Clamp. Daquele tempo para cá, fiz uma pequena maratona com alguns casts antigos e gostei bastante do que vocês fazem. E por esse motivo, estão na minha lista de podcasts favoritos. Olha só, e melhora. Olha que consumo muito dessa mídia. Mas poucos ficam na pasta. Alguns exemplos de seus colegas de pasta são Nerdcast, Rapadura, Cast e Pauta Livre News. Olha, eu sempre soube que a gente era melhor que o Nerdcast. Sempre soube. Não, ele não disse que a gente é melhor. A gente disse que a gente tá junto com eles. Não, eu acredito que seja melhor. Eu acredito. Calma, cabeça. Calma. Sobre o podcast passado, só tenho a dizer que de estranho e louco todo mundo tem um pouco e médico também, né? Mamãe dizia isso. E apoio a ideia de um podcast sobre Kingdom Hearts. Olha, é o terceiro só nessa leitura de meu que fala do podcast Kingdom Hearts. Eu acho que está cada vez virando mais realidade. E a Dri chora até hoje. Eu acho que o pessoal hoje vai começar a fazer protestos e manifestações pro podcast de Kingdom Hearts. Eu acho totalmente justo. Continuando, nunca jogou jogos, pois pelo pouco que conheço da história, não fui instigado. Gostaria de tentar entender o motivo de tanta paixão, então quero ver se vocês conseguem me animar e dar uma chance a esse jogo. Bom, não faço muita ideia de como funciona essa brincadeira das dicas, mas vamos lá que tenho um palpite. Bakuman, Preguiça e Gênio, Yoshihiro Togashi, eu falei certo agora, eu acho, ou alguma de suas obras. Ele fez a mesma explicação de Bakuman por falar de mangakas, preguiçoso porque ele é um cara preguiçoso e gênio pelas suas grandes obras. E aí, vocês lançaram uma bola e estou já com 2 strikes. Foi meu home run? Acertei ou fui eliminado? Errei. Você acertou! Não, o cara manda o primeiro e-mail, chuta pela primeira vez e acerta. Ele nem cara, sabe do que tá acontecendo. Ele nem sabe o que é esse chute, nem sabe. Vai que é um beijo do Mug que você vai ganhar agora. O que você vai fazer? Você vai agora dizer que não acertou? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas enfim, é isso. Continue com o bom trabalho. Abraços e Lucas. Lucas, meu xará, o nosso sistema de dicas é o seguinte, nós fazemos essa brincadeira, na verdade, para ter uma interação com vocês, para vocês tentarem acertar a dica do podcast, e no final, aquele que conseguir acumular maior número de pontos vai ganhar um presente especial do Projeto X, que já está sendo pensado com carinho. Então, se você tem interesse nesse prêmio, que você não sabe qual é, nem nós sabemos por enquanto, você mantenha-se chutando todas as semanas e, de preferência, acertando. Mas é isso, muito obrigado pelo seu e-mail, e Fer, qual é o nosso próximo e-mail? E o próximo e-mail do Rafael Taira, que tá sempre aí mandando e-mail. Já tinha mandado um outro, mas a gente vai ler esse aqui, que é: pelas dicas Gênio, Preguiça e Bakuman, talvez seja sobre Hunter x Hunter. Gênio seria o Togashi, Preguiça o Togashi, por demorar a lançar os novos capítulos, e Bakuman, que é o mangá. Detalhe que o Taira tinha mandado o primeiro e-mail chutando One Piece, né? Exatamente. Mas tudo bem. Ou pode ser um cast sobre Shonen Jump e outras revistas de mangá, por preguiça que muitos mangakás são preguiçosos. Bakuman é um mangá que fala sobre Shonen. Gênio, porque para ser um mangaka rico, você tem que ser um gênio. É. Há controvérsias. Ah, encontrei um link do site com listas de mangás mais vendidos do Japão. Segue o link. O nome dos mangás estão em japonês, mas a maioria dá para reconhecer pelas capas. Tem do primeiro até o 64º. Quantos mangás mais vendidos do Brasil, eu não sei, mas provavelmente Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Love Junks, Rony, Kenshin e One Piece. Devem ser os top de venda. Olha, eu acho que tu esqueceu de um aqui, que deve ser Naruto. Naruto, eu acredito que hoje ainda seja o que mais vende. Mesmo eu acho esses que até deve ser o que mais vende hoje, porque Naruto tem uma fanbase grande. Já tem uma base, ou, não, tu já tem uma base de mangá, querendo ou não, Cavaleiros do Zodíaco, da Dragon Ball, e até o Rurouni Kenshin surgiram numa época que mangá ainda não era muito consumido pelas pessoas. Então hoje Naruto já se beneficia de uma base de fãs que compra mangá maior. E ao mesmo tempo, eu acho que Naruto no Brasil deve ser o mangá hoje, na atualidade, mais consumido, que tem mais público atualmente, principalmente por adolescentes. Desses mais atuais, a gente pode falar desses mais recentes, ele é aquele que teve o maior destaque, passou em rede aberta nacional, dublado, ele fez bastante sucesso. Eu acredito que hoje Naruto seja o mais vendido no Brasil. Ô cabeça, há quantos anos a gente vai em evento de anime e a gente sempre vê um Naruto, sempre, um Sasuke, é, ou o pessoal com a capa da Akatsuki? Quantas vezes? A gente sempre encontra, então. Sempre, verdade. Eu acho que ele ainda é bem famoso aqui, sim. Ainda vende muito, com certeza. Tanto que ele ganhou 2 versões, né, Fer? Ele ganhou a versão normal, sim, e a Pocket. E eu acho que não, até hoje eu não lembro de ter um mangá que tenha, assim, ao mesmo tempo lançando 2 versões. Não, não. Que eu me lembre, isso nunca ocorreu. Nunca antes na história desse país. Mas é isso, valeu, Taira, pelos seus e-mails. Mais sorte na próxima vez. Tu quase acertou, né? Não, você acertou de segunda. Não, ele falou Yoshihiro Togashi. Não acertou, ele chutou Hunter x Hunter e não Yoshihiro Togashi. Putz, é verdade. Putz, foi quase, cara, foi quase. A pena. Uma bom, vamos pena lá. O próximo e-mail é da Thaís Santos, que ela falou lá, pessoal. Bom, eu sou considerada pela minha família e colegas de trabalho uma pessoa estranha, principalmente quando rio alto, olhando para a tela do computador, ouvindo certos podcasts. E quando canto alto em japonês, gostei bastante desse podcast e vocês estão de parabéns. Será que a culpa é nossa? Será que a gente faz ela rir enquanto escuta o podcast, nossas besteiras? Ah, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu lá no trabalho, eu trabalho ouvindo podcasts. Eu escuto vários podcasts, não só o nosso, obviamente. Escuto aí um ali que foi mencionado anteriormente, Pauta Livre News, Nerdcast, o Papo de Gordo. Escuto esses podcasts, eu escuto. E Cara, não tem como. Às vezes precisa rir, tu começa a rir. Eu passo muita vergonha no trabalho, no ônibus. Pessoal, no ônibus eu não rio tanto porque eu fico lendo no ônibus. É mais comum eu chorar no ônibus. Chorar. Porque às vezes tem uma cena triste. Você já chorou no ônibus livro. No livro? Cara? Cara, eu já chorei. Cara, tem uma cena triste no livro, tipo morte de algum personagem que eu gosto. Eu começo a chorar. A Fê tava lendo Game of Thrones, ela quase esmaiou de tanto chorar. Nossa, não, teve uma vez lendo Game of Thrones. Que terceiro livro, ou no segundo, não tenho certeza, que eu entrei em pânico quando em teoria o autor tinha matado um personagem, mas na verdade no fim não matou. Mas quando pareceu que ele tinha matado esse personagem, eu entrei em pânico, comecei a, tipo, hiperventilar. E eu saí procurando desesperadamente as próximas páginas até me acalmar quando eu vi que ele tava vivo ainda, porque eu procurei spoiler no fim das Meu contas. Meu Deus, mas, cara, olha só. Foi tenso. Caramba, cara. Eu leio pelo menos uma vez por ano Harry Potter, tá? Desde os meus 11 anos, uma vez por ano pelo menos. Então, o quinto livro eu já li pelo menos umas 10 vezes. E toda vez que eu leio A Morte do Sirius, e se tu nunca leu Harry Potter, não sabe que o Sirius morre, se fudeu, toma spoiler. Spoiler na cara. Toda vez que eu leio A Morte do Sirius, eu choro. Pra mim, Harry Potter acaba ali. O melhor personagem morre. Acaba ali. Tudo se desmorona a partir dali. Nossa, mas vamos lá. Próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes Jr., meu Deus. Respirei. Olá, galera do Projeto X, sou o Dênio, tenho 28 anos, sou de São Vicente, São Paulo e membro do Caminocast, podcast especializado em Star Wars no site castwars.com. Mando um e-mail para duas coisas. A primeira é que ouço o cast pelo feed, o episódio 42 não apareceu, pulou direto para o 43. Só para constar, eu uso o WeCast, antigo Mega Boga Cast, como agregador no iPhone. A gente já tinha recebido umas outras mensagens sobre isso. Até a gente notou que o número de downloads do cast 42, ele foi bem abaixo do normal, né? Nós caímos dos 368 milhões apenas para os 300 milhões. É, mas a gente tá tentando ver o que é, a gente ainda não descobriu. Então, quem não pegou o cast 42, entre no site baixo, assim. Eu sei que é meio chato, mas vale a pena. Podcast sobre Guia do Mochileiro das Galáxias, então é legal de escutar. E a outra é meu chute para o próximo cast, que eu acho que seja Death Note. Dicas. Bakuman, escrito por Tsugumi Yoba e ilustrado por Takeshi Obata, mesma dupla de Death Note. Preguiça em Death Note, Ryuk deixa o seu Death Note na Terra por estar entediado com o mundo dos Shinigamis, que estão morrendo por preguiça de escreverem novos nomes nos cadernos. Gênio. Tanto Light Yagami como L são gênios. Falou, forte abraço e até a próxima. Até faria um sentido, foi, mas foi bom. Não. Foi uma boa dedução, como o L faria. Mas não é isso, infelizmente. E o próximo e-mail é do nosso amigo Dex, o arqueólogo de dinossauros. Coe manolos estranhos e manolas estranhas. Acho que isso é pra você e pra Dripwall. Pera, por que a gente é estranho? É o que vocês deveriam estar se perguntando. Simples, vocês têm um amigo arqueólogo. Sim, e daí? Quantas pessoas vocês conhecem que tem um amigo arqueólogo? Pouquíssimas ou nenhum se vocês desconsiderarem o nosso amigo conhecidos em comum. Cara, é verdade, eu não conheço ninguém que seja arqueólogo. Eu não conheço nenhum outro arqueólogo. Eu nem sabia que, tipo, deve ser ter só ele de arqueólogo que se formou. No mundo. É, tipo, deve ser uma coisa, tipo, você passa. Tipo, só pode haver um, sabe? Tipo, Highlander. O arqueólogo que existe passa pro próximo e ele morre. Para mim, vocês não são muito estranhos uma vez, conheço uma porrada de arqueólogos. Olha aí, acabou de quebrar minha teoria em duas linhas. Muito provavelmente conheço mais pessoas que trabalham com arqueologia do que conheço médicos, engenheiros e pá. Enfim, já passei por tanta coisa estranha com meus amigos. Uma das mais memoráveis foi a vez em que estávamos fazendo trabalho de faculdade. Ficamos na nossa sala de aula durante a tarde. Tudo ia bem até que começamos a sentir um cheiro estranho. Um dos meus amigos reconheceu como sendo a ervinha sendo queimada. Meu Deus. Crianças, não usem drogas. Não façam isso. Don't use drugs. Até aí, nada muito estranho, visto que nossa sala de aula era ao lado do diretório de estudantes do curso de História. Famoso. Ah. Olha aí, que sacanagem, né? Do famoso prédio dos suicidas da UF. Sem dizer qual é. Bom, vamos lá. Enfim, continuamos fazendo nosso trabalho e pá, aí só pra zoar colocamos Bob Marley pra tocar no PC em alto volume. Isso infelizmente fez o cheiro aumentar. Cara, tava na cara que isso ia acontecer. Você chamou, é tipo o barulhinho que atrai os insetos, aquele negocinho que... que chama inseto, aquela luzinha. Aí, quando já estávamos ficando pirados por osmose, botamos a cabeça pra fora e berramos. Vai um beck aí! Mal deu 60 segundos, saiu uma galerinha correndo da sala do diretório de estudantes de história. Eu sei que ri muito disso. Só não sei dizer se pela situação ou pela influência osmótica da ervinha. Essa é uma das mais memoráveis que passei com meus amigos. Na verdade, os seus amigos não são estranhos, né? São estranhos os outros caras ou você que gritou. Mas vamos lá. Enfim, um grande abraço aos amigos estranhos que tem um arqueólogo como amigo. Não tenho chutes a dar, pois não faço ideia do que Bakuman, preguiçoso e gênio tem em comum. Agradeço, Dex. Bom, teve um monte de gente que encontrou essa ligação. Eu acho que agora, talvez, vendo qual é o podcast, tu entenda. Vamos lá, e um último e-mail do Anonymous. E-mail do Anonymous, ó, recebemos e-mail do Anonymous. Exatamente. Hulk e o Buu é melhor que Kuroko no Basket e Slam Dunk. Lidem com isso. Bom, ele não mencionou Shihai, isso significa que Shihai continua sendo melhor. É porque Shihai é melhor que tudo de esporte. Sim. Mas, cara, não. Moer com basquete... Meninos de 10 anos não podem estar juntos de uma forma coerente e legal. Desculpa, cara. Por mais que você pode gostar muito de basquete, meninos moedas de 10 anos. Mas, bom, respeitamos a sua opinião. Não, mas é o Anonymous, é bom ter cuidado. Cuidado, a máscara do V de Vingança. As pessoas nem sabem o que é aquela máscara. Ah, tudo bem, cara. Cada um usa a máscara do jeito que preferir. E nós também tivemos um comentário muito legal no Facebook da Sakura Yuki. Ela comentou o seguinte: olá, pessoal do Projeto X. Aqui é a Sakura Yuki, ou Carla, não sei se vocês lembram de mim, Carla, lembrando, eu já falei que você era Carla Pérez, por sinal. Cabeça, por favor. Aconteceu, não foi de propósito. Esses tempos pra cá eu estive sem tempo por causa da escola, pra ser exato, desde o podcast 30 da Clamp, que eu tive a oportunidade de conhecer o Projeto X e de mandar meu primeiro e-mail e único comentário, que eu fiquei muito feliz por ter sido lido. E a partir de agora eu pretendo mandar mais comentários, pois agora que estou de férias, posso escutar os novos podcasts que não pude escutar e me atualizar mesmo. Mas quero dizer que estou muito feliz de escutar seus ótimos podcasts, muito bem feitos, e posso dizer que estou virando a fã de vocês. Olha aí, que emoção. Vocês do Projeto X tiveram aniversário no dia 25 de junho, o Mug, que eu mandei parabéns, e o meu aniversário também foi dia 30, eu completei meus 14 anos, duas mãozinhas pra cima em forma de parabéns, parabéns pra você que fez seus 14 aninhos. E como adoradora de Clamp, eu digo, não foi coincidência conhecer o Projeto X, mas inevitável. E esse inevitável mudou a minha rotina e estou muito feliz. Estou mandando um forte abraço para todos vocês, Projeto X, e espero que continue com o bom trabalho. Tchau, até mais. Nossa, realmente, muito obrigado. A gente fica muito feliz quando a gente recebe assim uma coisa, a gente vê que é de coração da pessoa que realmente gostou. Parabéns pra você que fez aniversário perto do Mug. Não sei se é bom ou se é ruim fazer perto do Mug, mas parabéns. Perto do Mug e do Jin, olha. Nossa, bem. Nossa senhora, será que você é estranho também? Será que não é a Lua? A Porque Lua? Olha bem, Mug e Jin, os dois fazem aniversário um próximo do outro. E a senhorita Nunes agora também. Agora as coisas começam a fazer sentido, cabeça. E a senhorita Nunes, mas ela não é estranha. Então, a Karina. É, isso o Rollins tem que dizer. É, aparentemente ela consegue se controlar bem, ao que parece. É. Bom, a gente ainda teve um comentário bem legal no site, sim. Bom, é um comentário do Eduardo Maciel. Eu tenho um amigo e só conversava com ele na escola. Ano passado, na entrada do Anime Extreme, foi a primeira vez que a gente se viu fora da escola. Eu odeio chamar atenção e na hora que ele me viu, ele grita bem alto pro mundo inteiro ouvir: Du, eu não acredito que tu existe. Jurava que tu era um tipo de ser que só existia na escola. Caraca. E ainda me abraça com todos na volta olhando pra gente. Nunca passei tanta vergonha. E esse ano, novamente no Anime Extreme, com um grande fã da Hora da Aventura, ele foi com uma camisa do Jake, o cachorro amarelo. Aquele que fica gigante, que é o cachorro estranho. E durante o evento, do nada, ele parava na frente de alguma pessoa, puxava a camisa e gritava: Adventure Time! Ele também fez isso pro pessoal que tava nas ambulâncias, pra staff, pros guardas e pra alguns carros que estavam parados no fim do evento. Bom, essa é a história de amigo estranho que eu tenho. Pra mim, ele é estranho por ser alegre demais. É isso aí, continua com o bom trabalho. Cara, se eu tivesse nesse Anime Extreme, porque eu também sou aqui de Porto Alegre, Sim. Se eu tivesse nesse Anime Extreme e tivesse visto essa cena, eu de fato teria achado muito estranho. Muito bizarro, caraca, cara. Ai, sério, cara, parabéns, você tem um amigo estranho, assim. Parabéns, e ele gosta de Adventure Time, que é estranho também. Eu não consigo me emitir uma opinião sobre Adventure Time. Bom, cabeça, a gente tem abraços pro resto do pessoal que comentou. Quem é? Nós temos que mandar um abraço para o Rafael Taira, o Vinícius Azevedo Vieira, o Trianaut e o Miyazaki, que comentaram também no nosso site, tipo Rods, que não fica triste, que ele comentou também. Senão vai que ele chora. Bom, agora vamos para a parte mais importante desse podcast. Chihaya. Que são as dicas. Ah. Não, esse a gente vai fazer um spin-off. Ah, verdade. Não se preocupe. Bom, que são as dicas, os chutes, enfim. A gente tem aqui a listinha de quem chutou errado. Vamos lá. Então esses são quem erraram as dicas. O primeiro foi o Tizar Campos, que ele chutou One Piece. O Rafael Taira, que também chutou One Piece e Hunter x Hunter. E Jump, mas errou as três. O Daniel, que chutou Death Note. Agora, cabeça, leia aí quem chutou certo. E aqui, pessoal, tá já na ordem de quem chutou primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Exatamente. Então, a nossa listinha de quem acertou em ordem, começando pelo Custódio Snake, o Alexandre Yamamoto, o Leandro, o Kleber Yamasato e o Lucas... Como que é o sobrenome dele, Fer? Calzone. Lucas Calzone. Bom, só assim pra então explicar um pouquinho, quem não entendeu as dicas, né? Já teve várias leituras ali, vários e-mails explicaram, mas então, Bakuman, porque se trata de um mangá sobre mangakás, né? Óbvio. Além disso, da Shonen Jump. Exatamente. Preguiça, porque o Togashi, ele tá sempre em ato nas obras dele. A gente tem certeza que é pra ficar jogando lá. Ele diz que tá doente, mas eu duvido. É tudo pra jogar, mas assim, ele não precisa de dinheiro, ele é casado com a menina do Sailor Moon, gente. Sailor Moon, Yu Yu Hakusho e Hunter. Esses caras precisam de dinheiro aonde, velho? Em que lugar da Terra eles vão precisar de dinheiro? Nunca que ele precisa trabalhar. Acho que ele... Sem contar que ele lança qualquer coisa, qualquer rabisco o pessoal compra. Vende não? Absurdos, assim, é tipo One Piece, qualquer merda. Todos saem, vende muito. E gênio, porque querendo ou não, gente, ele é considerado pela grande maioria um gênio, por ter emplacado aí 3 obras que venderam muito e realmente acho que vale essa alcunha. Não, e o cabeça, como a gente falou naquele podcast sobre comics e mangás, é muito difícil tu ver um autor, um mangaká que tenha mais de uma obra publicada. Com certeza. Normalmente é uma obra e deu, abraço, tchau. E ele teve mais de uma obra publicada e com um sucesso absurdo, assim, né? Todas elas venderam muito bem, além de tudo. Exato. Bom, agora... Quais são as dicas cabeça do próximo podcast? Ó, tá fácil. Pra, logicamente, é mais fácil pra quem sabe, pra quem já teve a experiência de conhecer o que a gente vai falar. Mas as dicas são YouTube, isso, site de vídeo, bastões e Paizão. Aquele filme do Adam Sandler. Não, mentira, só Paizão. É um filme muito bom, por sinal. Bom, eu erraria porque eu não sei nada. Olha, né? Eu não tenho o que falar, eu só posso falar que o cast da semana que vem tá chutando bundas e, gente, é isso. É só isso que vocês precisam saber. É isso aí, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço e até semana que vem. Fique com os erros.